Conhecimento do comentarista Wilton Bezerra, o que joga com a verdade. Vamos então fazer assim, meu amigo Thiago Brito, trazer aí o Del Luiz com o treinador da equipe do Ceará, que é no aquecimento, né, Del Luiz? O nosso Guto, você chama de Fofinho, o Guto o Ferreira, Gordiola, o Gutinho, né? O Gordiola do Nordeste, né? Ele não toma água, né? Ele toma milkshake, né? Já tinha ali na borda do gramado, o Guto Ferreira, que é técnico do Ceará, vem fazendo um bom trabalho, vem observando, né, Jota? Cada jogo que passa, a cada jogador que ele tem no seu elenco, para ir formatando uma equipe, formatando várias equipes, né? Você tocou ainda há pouco na questão do desgaste, né? Isso aí vai ser até o final deste Campeonato Brasileiro, que só vai terminar no ano que vem, né, Jota? Então ele tem que ir dosando ali com alguns atletas. Tem o Felipe Vizeu, recém-contratado, que não joga, mas o Guto falou depois da derrota contra o maior rival na final do Cearense, que a equipe não deve baixar a cabeça e tem que seguir com o foco, sim, no Brasileirão e Copa do Brasil. Ninguém gosta de perder título, mas afetar o que vem pela frente, de maneira alguma. Nossa equipe é uma equipe que venceu a Copa do Nordeste e sabe do seu potencial. E a gente não pode esquecer disso, né? Que nós vencemos uma competição num nível acima do que essa que nós acabamos perdendo agora nesse momento, né? Então, nós temos que ter isso bem enfatizado, e o grupo tem. Nós estamos bem na Copa do Brasil, disputando a competição, seguindo fase a fase, né? E é um grupo vencedor, é um grupo vencedor. É um grupo que jogou com muita moral esses jogos, infelizmente foi batido, né? Não é o que a gente queria, mas de maneira alguma nós vamos abaixar a cabeça por isso. Nós vamos seguir firme e forte e vamos tocar a ficha para que a gente possa, no final das competições, a gente poder comemorar grandes participações nas duas que restam. Tá aí a palavra do técnico Guto Ferreira, acreditando-se que tem muita coisa ainda para acontecer nesta temporada de 2020. Tem a Copa do Brasil, que o Ceará pega o Santos. E olha, Jota, quarta-feira que vem já, né? Ainda bem que o Ceará não vai ter uma viagem para Curitiba agora. Para Curitiba, na verdade. Curitiba é o nome do time, né? Curitiba é o nome da cidade. Não vai ter essa viagem para lá, para Curitiba. Não teve, na verdade, essa viagem aí, mas tem quarta-feira. 4 da tarde, hein, Jota? Um horário... 4 da tarde. Um horário atípico, diferente. Né? Atípico de Copa do Brasil, né? Não me lembro de ter visto o Ceará jogar em Copa do Brasil nesse horário. Mas vai jogar agora 4 da tarde, acreditando sim que dá pra avançar nesta competição. Por que não sonhar? Você é um cara sonhador, Jotinha? Eu sou, e sou muito otimista. Você sonhava em trabalhar comigo aqui na Verdinha, Jotinha? Rapaz, olha, Del, é a realização... Você quase todo dia, né, Jotinha? É um complemento daquilo que nós... A extensão daquilo que nós fizemos em emissoras passadas, né? Exato. Mas eu via... Mas falta um rodízio ainda, né, Jotinha? Falta um rodízio, né? Depois vai faltar a cavala também, né? Mas aí, a gente, eu ouvia, puxa vida, eu queria voltar pra Verdinha, trabalhar ao lado do meu amigo Del Luiz, ao lado do Antero Neto, esse fenômeno, né, do rádio brasileiro, rapaz. Ora, foi bom demais. E o Curitiba, hein, Del Luiz? Tem volta aí, né? O zagueiro Sabino está de volta à equipe do Coxa para essa partida contra a equipe do Ceará, né, Del? Ele fala qual a expectativa da equipe para a partida de logo mais contra o Vovô na Arena Castelão. Ah, vai ser um jogo difícil, né? O Ceará é uma equipe que marca bem, que tem bastante uma marcação muito forte. Então, isso pode desencadear um confronto muito difícil para nós, né? Então, vamos concentrar no que tem que ser feito, treinar bastante, né? Naquelas coisas que nós erramos. Tem que fazer é concentrar no começo do jogo para não tomar gol e, com certeza, aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas, né? Porque eu acho que para você chegar numa vitória precisa ter chances criadas. Isso nós estamos tendo. Aí a palavra do Sabino, zagueiro da equipe do Coxa, como você pontuou, né, Jota? Está voltando a equipe considerada titular para enfrentar o Ceará. Mas não tem nada não, né, Jota? Tem Clebão na área. E com Clebão na área, é gol pintando toda hora, né, Jota? É verdade. Tem a bengala, né? Hoje tem a bengala. Como é que é, Jota? Hoje tem a bengala. Bengalaneiros, vovô. Bengalaneiros, vovô. Tem que acreditar sempre em tudo que possa trazer bons fluidos, né, Jotinha? É verdade. Hoje tem o cajado, né? Tem o cajado do Antero Neto. Tem a fé. Tem a fé. Tem o Lourinho, tem a tia. Tem o Wilton Bezerra. Só não vai ter a Lourinha aqui, né, Jota? A Lourinha que fica aqui. A Lourinha vai mais tarde. Vai, mais tarde, é? Mais tarde vai estar por aqui. Ah, tá. A véia também vai estar, né? A véia também? Todo mundo. E os invejosos? Afasta, né? Afasta. Um salzinho grosso, né, pra eles. Aquele pessoal com aquela barbinha feita, né? Aquele pessoalzinho, né, Jota? Legal. É um aquecimento aqui porque 19 horas a bola vai rolar para Ceará contra Coritiba na Arena Castelão. E o Ceará que anunciou também a contratação de um centroavante. O Dão Luiz, claro, já informou aqui já N vezes, trouxe a entrevista na programação e volta, né, Dão Luiz, para falar com esse jogador recentemente contratado pela equipe do Ceará. O Felipe Vizeu, né, Del Luiz? Felipe Vizeu não vem pro jogo hoje, mas já afirmou, né, Jota? 7 dias, uma semana estaria à disposição. Foi a primeira pergunta que o Guto me fez, se eu estaria à disposição, né? Quando eu estaria à disposição. E aí o Felipe Vizeu, minha nossa senhora, o Felipe Vizeu, atacante do Ceará, é nosso convidado. Quando não tem plateia ao vivo, tem a plateia, né, Jotinha? Meu Deus do céu, né? Pelo vídeo. Além da partida de logo mais, não se fala em outra coisa no Ceará, a não ser a chegada do atacante Felipe Vizeu. Ele conta pra gente aqui com os craques da Verdinha no aquecimento o que ele espera da sua passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu. Vamos ouvir o atacante Felipe Vizeu conosco. Então, né, primeiramente queria agradecer pela oportunidade. Assim como a torcida está muito confiante, eu também estou. Né? É uma oportunidade muito grande para mim. É um momento de muita felicidade estar podendo representar essa instituição, esse clube de grande nome do futebol brasileiro. E para mim está sendo uma oportunidade muito grande. Então, eu queria agradecer também o torcedor, que com tudo isso, né, desde quando começou, né, as especulações, né, tem grande parte nessa situação, na minha vinda, que em todo momento eu recebi muito apoio, muito carinho. E o que o torcedor pode esperar de mim é esse jogador, né, de muita confiança, por ter recebido muito esse carinho. É um jogador que pode agregar muito com o elenco, né, poder fazer gols, poder ajudar com muita garra, muita vontade, que isso não vai faltar da minha parte. E junto com os companheiros, tentar fazer sempre o nosso melhor para trazer muita alegria para vocês. Aí o Felipe Vizeu, atacante do Ceará, batendo papo aqui com os craques da Verdinha. Será, Jota, que ele vem para o torcedor esquecer, tirar da memória? Claro que esquecer, eu digo assim, esquecer em relação a gols, né? Não esquecer pelo que ele fez no Ceará, que é o caso do Arthur Cabral, né, Jotinha? Mas é um jogador que chega aí com status de matador, né, Jota? É verdade, bom jogador, novo, 23 anos, né? Começou na equipe do Flamengo, onde foi a melhor passagem dele pelo Flamengo, mas já jogou, tem bagagem internacional na Udinese, também num time lá da Rússia, né? E por último esteve também, antes de ir para a Rússia, ele teve exatamente ali o Grêmio, também como jogador do Grêmio Futebol Porto Alegrense. São 18h28, 6 da noite, 28 minutos. Quem está conosco é ele, o WB, o comentarista que joga com a verdade aqui no aquecimento. E é sempre uma honra, sempre um prazer cumprimentar esse gigante da comunicação, não só do estado do Ceará, mas do Nordeste brasileiro. Eu reputo o melhor comentarista esportivo do Nordeste brasileiro. Boa noite, meu querido Wilton Bezerro, nosso WB, o melhor comentarista do Nordeste brasileiro. O Wilton Bezerra. Boa noite, Jota. Boa noite, Del. Boa noite, meus amigos. Estamos aí mais uma vez dentro de um plano B, entre tantos planos que a gente tem para levar esse futebol nosso de cada dia. E eu quero estar tranquilo que está tudo ok, dá para ouvir. Tranquilo, beleza? Tá beleza a sua voz, viu? Aliás, como sempre, espetacular. Rapaz, eu e o Britão aqui, nós resolvemos cada parada, viu? É um negócio muito sério. Olha aí. Pois tá bom, estamos aí com a imagem aí, mostrando a nossa feiura, né? Wilton. Eu acho que tá tudo enquadrado já ou não? Pois não. Wilton, há pouco o Del Luiz trouxe aqui a escalação do Ceará. A Ceará vem com alguns jogadores sendo poupados, você ouviu, né, Wilton? Claro que daqui a pouco a gente vai conversar muito mais, Exato. Mas um tantinho aí da sua opinião em relação a essa escala do Ceará de Fernando Praz, Eduardo. Aliás, tem dois Eduardo, porque tem o Eduardo Brock na zaga central, tem o Luiz Otávio e tem o Alisson. Aí o meio campo do Ceará com Charles, Pedro Nares, que você até cobrava, né, a entrada dele também, me parece que no jogo contra o Fortaleza. Fernando Sobral, Vina, Léo Xu e Kleber. São jogadores. Essa é a escalação da equipe do Ceará. Dá para fazer legal um jogo contra a equipe do Coritiba e conseguir esses três pontos que são importantíssimos para a equipe alvinegra, hein, Wilton? Olha, no jogo Fortaleza e Ceará, Ceará-Fortaleza, eu já alertava para esse problema do desgaste. O Fortaleza jogando domingo, mas o Ceará já pegando o Coritiba no sábado. E teria que ter desgaste, porque não tem como poupar, não tem como dosar, não tem como ser diferente se tratando de um clássico. E o time do Ceará fez a maior força do mundo, tanto que na primeira etapa esteve mais com a bola, isso exigiu muito de Vina, né, que é um jogador importante. Eu senti que ele saiu no segundo tempo já desgastado. O Fabinho fez uma partida dentro de uma dupla função. Ele é o primeiro volante do time do Ceará. E quando o time do Ceará tinha a bola, ele era aquele motorzinho essencial que partia em todas as investidas. E eu fiquei ali meio desconfiado de que ele não aguentaria realmente o Rojão. Mas é um jogador muito valente. E outra coisa, esse Pedro, ele entrou muito bem no meio-campo do Ceará. Não é que eu tenha cobrado a presença dele. Eu ressaltei a partida tranquila que ele fez quando foi convocado para formar no time principal do time do Ceará. Ele que está chegando, Pedro Nares. Para o público, para a gente, um desconhecido. Essa que é a realidade. Então, eu já esperava isso. Há um detalhe que eu estava até ouvindo o nosso Antero Neto focalizar nesse aquecimento, no que diz respeito ao Sobis. Ah, porque o Sobis, ele atua fora de posição. Ah, porque o Sobis se cobra dele uma posição de goleador jogando com camisa número 9. Olha, essa questão de espaço ocupado pelo Sobis, isso não é desculpa para esse comentarista. Porque se você observar, saindo da área e procurando sair da marcação, o Sobis passou a jogar em terrenos, ou andou navegando por mares antes navegados, fazendo a função dele, vindo ali de trás, fugindo da marcação e chegando na área. Não aquele jogador imóvel, aquele centroavante sem movimentação. Ah, mas ele não joga, aquele espaço é curto para ele. Peraí, ele teve espaço enorme com liberdade de se mexer no jogo contra o Fortaleza. O Sobis meteu uma bola na trave, tudo bem. Mas onde é que jogou mais o Sobis? Foi entre os zagueiros? Foi ali na zona do Agrião? Claro que não foi. Pelo menos na minha visão, não foi. Agora, ele há poucos instantes, falando com o Del, ele dizia, ainda, né? Falando a respeito de aprimoramento físico e tal. Ele pode não ter, e ninguém pode esperar isso dele, é a mesma condição física do jovem Sobis. Então, eu acho que não tem desculpa. Mesmo assim, é um dos desgastados. Volta Clebão. Esse drama do artilheiro, todo mundo sabe. Quando não faz o gol, ele fica, como se diz no interior, esmurecido, encabulado. Então, vamos esperar que hoje ele encontre o caminho. A outra opção é Léo Xu. O Luiz Otávio vai pela direita e o Brocos pela esquerda. Agora, me surpreende, eu diria que também não, a saída do Bruno. O Bruno é aquele lateral, quando marca, o ala, quando ataca, e ele é um jogador que é explorado no time do Ceará. Como eu gosto de dizer, aquele beijo que o macaco dá na girafa. Ele dá um beijo na girafa, o macaco volta pro rabo da girafa. Não é brincadeira, não é um pequeno percurso. Então, o Alisson entra, porque o Alisson está fisicamente mais inteiro. É isso que eu vejo no time do Ceará para o jogo de daqui a pouco. Agora, é aquilo que eu tenho insistido. Tem sido até obsessivo esse meu modo de falar a respeito desse jogo. Até parece uma decisão, e é. O Ceará precisa desses três pontos. Nenhum ponto presta. Ou eu não diria presta, né? Eu digo sempre que nós não devemos amaldiçoar quando quando a contribuição é menor. Mas o que lhe interessa é a vitória. Um resultado negativo vai ter gravíssimas consequências para o Ceará. Ou não é assim, meu querido homem da bengala? É verdade, o Wilton Bezerra, o que joga... Ah, só fala, ele é o que joga com a verdade, fala a verdade mesmo. Grande Wilton. Ora! Ora! Estamos juntos, Wilton. Estamos juntos, meu querido. Com isso, rapaz. Olha, são 18... Esse ideia, hein? Esse ideia danado, né, Wilton? É verdade. São 18h35. Vamos fazer o seguinte, vamos... reviver aí os dois gols. Meu Deus, os quatro gols de Ceará e Fluminense. Rapaz, aquele gol segundo do Fluminense me deu uma tristeza. Eu só faltei nem falar do gol do Fluminense. Calma, Jota, calma. Porque tava ganhando 2-1, tão bonito, 3 pontos no Maracanã. Aí veio aquele gol, todo mundo estático. Aí o cara lá faz o lateral esquerdo da equipe do Fluminense, 2-2. Mas vamos colocar aí, né, meu amigo? Os quatro, né? Tá legal? Os gols de Ceará 2, Fluminense 2. O último resultado da equipe do Ceará nesse campeonato brasileiro. Porque teve a parada para a decisão do campeonato cearense. Mas hoje, se Deus quiser, é com bengala, com tudo. Tem vitória do Bozão. Bengala neles, vovô! Bengala neles, vovô! Vai esperar o quê? Fluminense? O levantamento é feito, a cabeçada! Gol do Fluminense, a cabeçada do Luiz Henrique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do pique, do Danilo Barcelos sem marcação, escolheu para quem cruzar e cruzou, ó, na medida, no alto. E ali, meu amigo, o Luiz Henrique, né? Pulou sozinho e com isso o Fluminense balançou as redes. Agora, 1-0 para a equipe do Ceará. Já vai para fazer a cobrança, quem sabe, ajuda aí, meu Deus, o gol do Lobo. Vai para a bola, Vina. Zagueiros alvinegros na grande área. Vai autorizar a arbitragem. Muita demora do árbitro pernambucano. Eu tô vendo. Vinda pra fazer a cobrança. Autorizada ali pra equipe alvinegra. Vina. Vai correr pra bola. Bateu pra boca do gol. Desvio do Charles. Entrou. Bateu no Hudson e ela entrou e não tem contestação, embora que o Hudson tentou tirar mais de 1 metro dentro. O Alvinegro empata, arrasa do time Alvinegro. O Ceará dá uma bengalada no Fluminense e prepara a virada. Valeu, Luiz Eduardo! Ora sim, valeu, EJ. Tudo começou na insistência do Bruno Pacheco. Ele buscou o Rafael Sobis, que bateu, a bola resvalou da zaga. E na cobrança do escanteio, o Vina cruzou, foi na medida o escanteio. Na cabeça do Charles, que resvalou, a bola tocou no Hudson. Ah, já tinha entrado. Ele tentou tirar novamente, mas não adiantou. O placar mudou e o Vozão empatou. Fluminense 1, Ceará 1. De trabalho, a bola para a equipe do Fluminense, atrasa a bola para Digão. Olha o Vina, roubou, tentou o segundo do Bobô, vai ingressar na grande área, dominou, passou do goleiro, que golaço! Gol! É do Alvinegro, o mais famoso do Nordeste brasileiro. Vina, é o gol da virada, de virada, é muito mais gostoso. Vira pra alegria da imensa. a companhia da Virgínia, pelo canal do YouTube, pela live. O Ceará é time de raça, o Ceará é time que não se dá por vencido. Vina, espetacular roubada e vai pra cravar a vitória alvinegra. Valeu, Luiz Eduardo! Ora, se valeu, hein, Jota? Olha, se tem uma palavra que determina esse lance, é acreditar, amigo. Vina acreditou na jogada, o Digão falhou. Vina levou a bola, fez que chutava, puxou para o lado esquerdo e de esquerda bateu alto. Sem chances, a rede balançou e o placar mudou, Jota. Agora tem dois, amigo. Só tem um. A bola para cá, o Paulista dominou para a equipe do Fluminense, tentou a cavadinha, levantou para a boca do gol, Fred escorou a bola batida. Barcelos, gol do Fluminense, gol do Fluminense. Uma jogada, puxa vida, tanto que eu pedi, fecha a porta, Ceará. Ceará deixou o Fluminense entrar, o cruzamento veio. Aí o Fred, com a categoria, escorou, não foi, Luiz Eduardo? 2-2, Luiz. Do jeito que quis, o Fluminense entrou na zaga da equipe do Ceará pelo lado esquerdo. O Danilo Barcelos foi para a área, esperou o cruzamento, a escorada do Fred, ele bateu de esquerda. No cantinho, bem devagar, o Fernando Praia ficou só olhando, viu, Jota? O placar mudou, tudo igual. Fluminense 2, Ceará 2. Valeu, tá aí os gols de Ceará e Fluminense. Tomara que hoje seja só do Ceará, né? Só do Ceará, para que a gente possa comemorar uma vitória, 3 pontos da equipe alvinegra. Mas vamos fazer o seguinte, meu amigo Thiago Brito, vamos dar uma paradinha aí pro nosso break, né? Porque já já a gente volta e vamos voltar com muito mais informações e vamos ficar também no clima do jogo para Ceará e Coritiba. Virgínia, a rádio do meu coração. Futebol 2020. Oferecimento: internet é Brisanet, levando o mundo até você. Vinho Quinta do Morgado é na Opção Distribuidora. Sorvetes Frost, há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Lafayette Tintas, revendedor Tintas Coral. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Zeni, o melhor está aqui. Multicargas Logística e Transportes e Veda City. Heitor Freire, prefeito, 17. A segurança pública é uma atribuição do governo do estado, mas não vou me omitir. Com o Comando Cidadão, vamos ampliar a atuação da Guarda Municipal, aumentar o efetivo, investir em treinamento e inteligência. A corporação vai estar presente nas áreas comerciais, próximo às escolas e aos prédios públicos, aumentando a sensação de segurança do cidadão. Fortaleza, vota 17. Em coligação Fortaleza Livre, Heitor Freire, prefeito, Cabo Maia, vice, PSL-PRTB. O ano ainda não acabou e tem muita bola pra rolar. A cada 3 pontos conquistados pelo seu time do coração, celebrar com o queridinho do Nordeste, Quinta do Morgado, é a melhor opção. Celebre-o hoje e aprecie toda a variedade do Mix Quinta do Morgado. Sucos, espumantes e o melhor vinho do Nordeste. Um golaço com exclusividade da Opção Distribuidora. Ligue agora e faça seu pedido. 85-3261-3030. A prefeitura não pagou o patrocínio que prometeu a Ceará e Fortaleza. Os times colocaram a marca da prefeitura de Fortaleza no uniforme. Já estamos no fim do ano. A prefeitura prometeu e não cumpriu. É hora de mudar. Nossos times promovem nossa cidade no Brasil e no mundo. Sou o capitão Wagner e vou dar todo o apoio que nossos clubes merecem. Gol! Capitão Wagner é o nome dele. Coligação, uma fortaleza de todos. Prós, Podemos, Republicanos, PSC, PMN, PMB, Avante, PTC, DC. Aí, mestre, agora é com você. Na construção, Veda City. É o companheiro que me ajuda a trabalhar. Tirando a umidade, trazendo saúde pra tua família e pra cidade. Veda City, o nosso bem-estar. Veda City agora é uma marca só, uma família, nova embalagem, nova linha, mais fácil de pedir e escolher. Veda City é coisa de mestre. Veda City, todas as soluções numa só marca. Sou o capitão Wagner, para fazer uma Fortaleza para todos, vote nos nossos vereadores. Joiciana Canuto Sereia, candidata a vereadora pelo Podemos com o número 19124. Vou lutar por saúde, educação, cultura e segurança. Enilde Coutinho, faço parte do time do Capitão Wagner. Meu número é 19033. Sou a favor da vida, contra o aborto e contra as drogas. Meu nome é Danilo Lopes, 19119, e conto com o seu voto para juntos fazermos a diferença. Se engaje, Danilo Lopes, 19119. Podemos. Pintar, pintar, vamos pintar o mundo. Pintar, pintar, com cores maravilhosas. Com Lafayette Tintas. Sua vida você pinta. Renovar a casa com as cores da alegria. Qualidade, atendimento só com Lafayette Tintas. Pintar, pintar, com Lafayette Tintas. Pintar, pintar, com Lafayette Tintas. Sua vida você pinta. Fala, Luiziane. O Hospital da Mulher levou o direito do atendimento de saúde de alta qualidade às mulheres das classes menos privilegiadas. Mas precisamos avançar e fazer muito mais. Garantir medicamentos em todos os postos de saúde. Retomada de cirurgias eletivas. Vamos também acabar com a fila dos exames para a prevenção do câncer de mama e colo do útero. Vem com a gente. Construir uma fortaleza para todas e todos. Todo mundo está dizendo que a Luiziane vai ganhar. PT. Água pra beber num dia lindo, ensolarado. Pra acabar com a sede, não fique aí parado. Beba água, ouro azul, joia que vem da natureza. Uma fonte refrescante de pureza. Beba água, ouro azul. Água, ouro azul, uma mina de saúde. A prefeitura não pagou o patrocínio que prometeu a Ceará e Fortaleza. Os times colocaram a marca da prefeitura de Fortaleza no uniforme. Já estamos no fim do ano. A prefeitura prometeu e não cumpriu. É hora de mudar. Nossos times promovem nossa cidade no Brasil e no mundo. Sou o Capitão Wagner e vou dar todo o apoio que nossos clubes merecem. Gol! Capitão Wagner é o nome dele! Coligação, uma fortaleza de todos. Prós, Podemos, Republicanos, PSC, PMN, PMB, Avante, PDC, DC. O melhor em móveis e eletros está de portas abertas para você. A Zenir reabriu suas lojas em Fortaleza, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape e Pacajus. Em respeito ao decreto do governo do estado, estaremos funcionando em horário reduzido das 10 às 16 horas, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene recomendados pelas autoridades. Nossos vendedores estão prontos para receber você com muito cuidado e segurança. Zenir, o melhor está aqui. Sou o Capitão Wagner. Para fazer uma Fortaleza para todos, vote nos nossos vereadores. Pela saúde, esporte, educação, capacitação de jovens, pastor Cláudio Freitas, número 20045. Olá, amigos. Eu sou Everton Biel. Estou junto com o PSC em busca de melhoria para a educação e o bem-estar da família. 2880. Seu voto faz a diferença. Por uma cidade renovada, cultura, lazer, saúde, segurança, vote Fabrício Bacelar, número 2350. Nesse você pode confiar. PSC. Muito bem, voltando aqui do aquecimento, tá chegando a hora, hein, torcida alvinegra? Faltando 12 minutinhos para as 7 da noite. Aí a bola vai rolar na Arena Castelão para Ceará e Coritiba. E se Deus quiser, com vitória alvinegra em cima do Coxa. É o Vovô que necessita dessa vitória para sair dessa 14ª colocação. E o Ceará, claro, dá aí uma subida, vai para 23 pontos se ganhar, aliás, vai para, Ceará tem 19, vai para 22 pontos ganhos e aí dá uma melhorada na sua posição dentro da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O importante é a permanência nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Você que está nos curtindo aí, vendo a imagem aqui, a nossa imagem trabalhando aqui na Verdinha, no canal do YouTube da Verdinha, faça a sua inscrição aí no nosso canal, faça também o seu comentário, vamos realmente participando conosco nessa maravilhosa cobertura para Ceará e a equipe do Coritiba. Del Luiz está de volta aqui no aquecimento e vai falar com, continuando já com o Guto, né, Del Luiz? Verdade, Jotinho, o técnico Guto Ferreira que vem fazendo esse trabalho, vem vendo a evolução, segundo ele, vendo a evolução na sua equipe, né? O Ceará Esporte Clube, que tem esse jogo daqui a pouquinho diante da equipe do Coritiba. Ceará é uma das equipes que mais toma gol de bola parada em cruzamento. Guto responde como mudar, como tentar mudar essa expectativa já para a partida de hoje diante do Coritiba na Arena Castelão. Ah, isso aí passa muito por a formação que está no momento, passa muito pelo modelo de jogo do adversário. Essa situação de o tempo todo está mudando, é sempre uma peça no setor defensivo. Muitas vezes a nossa escalação ela fica bem mais baixa, existe uma dificuldade no aspecto defensivo, né, de ataque à bola, mas, por exemplo, na Copa do Nordeste, nós não tomamos gol nenhum nessa condição de cruzamentos, porque a gente tinha, naquele momento, uma equipe alta. Quando nós começamos a oscilar, foi quando a gente teve a necessidade de o tempo todo estar trocando jogadores. Isso peca, muitas vezes, num detalhezinho aqui, num detalhezinho ali. Mas a gente vem trabalhando para que isso não aconteça. Tá aí a palavra do técnico Guto Ferreira, batendo papo aqui com os craques da Verdinha no canal 810. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, Jotinho. Será definido, Coxa definido, é jogão de bola e, é claro, com a sua brilhante narração, Jotinha. Legal, Del Luiz, só pra gente dar uma lembrete aqui pro torcedor alvinegro. Del falou da escalação, Ceará, Fernando Praz, Eduardo Brock, Luiz Otávio e Alisson, Charles, Pedro, Naresse e Vina. O Fernando Sobral, Léo Sul e Kleber é o time do Ceará para enfrentar a equipe do Coritiba, que está definido também pelo Jorginho. Wilson, Matheus Salles, vai contando aí. Matheus Salles, Sabino, 35, Nathan Silva, William Matheus, mais um Matheus. Aí tem dois logo no meio campo, né? Matheus Bueno e Matheus Galdesani. Ian Sassi, Giovanni Augusto, Robson, que é perigoso, né? Tem 10 gols na temporada, fez 6 gols já no Campeonato Brasileiro, e Rodrigo Muniz, o time do Coxa. Mas daqui a pouco a gente vai fazer de forma oficial. Você tem mais alguém por aí do Coritiba, né, Del Luiz? Como é que é, Jotinha? Você tá com mais alguém aí do Coritiba, né? Verdade, né, Jota? E com o Sabino novamente, né? O zagueiro Sabino fala pra gente o que a equipe entende, a importância desse jogo de 6 pontos, o que é sair do Castelão com pelo menos um empate daqui a pouquinho. Vai pra lá, Sabino. Show esse negócio de empate de vitória do Coritiba, né, Jotinha? Vai pra lá, homem. Mas o Sabino fala do lado da equipe paranaense. Sabemos que é fundamental esses pontos, né, que tem pra ser disputado, né? Vamos trabalhar pra conseguir os 6 pontos, né? Mas caso não conseguir os 6 pontos, que seja no mínimo 4, para nos dar uma tranquilidade a mais e no segundo turno nós deslanchar. Tá aí o Sabino batendo papo aqui com os craques da Verdinha no canal 810. Expectativa enorme, hein? Arena Castelão vazia, triste, né? Já a gente observa aqui, já houve o aquecimento do Ceará, já houve o aquecimento do Coritiba. Daqui a pouquinho a bola rola e Jotinho, Jota Rômulo, vai narrar com muita emoção Ceará e Coritiba na Arena Castelão. É verdade, amigo Del Luiz. Estamos aqui, torcedor, 19 horas, a bola vai rolar. Já já a gente vai fazer as escalas, porque você ainda tem um jogador que pode surpreender hoje também, né? Pode entrar no time do Ceará hoje também. Jogador chegou, foi contratado junto lá ao time lá do Rio de Janeiro, né? O Volta Redonda, artilheiro na Série C, né? Exatamente. Do Volta Redonda. Teve um Saulo probleminha. Mineiro. E você tá com ele aí, né, Del? É o Saulo Ribeiro. Não, Saulo Mineiro, né? Atacante Mineiro da equipe do Ceará, que já chegou e já estreou, né? Estreou contra o Fortaleza na finalíssima do Campeonato Estadual. Mas é uma situação, sim, que ele pode surpreender. Saulo Mineiro, o atacante, falou sobre a função tática que ele vai ter dentro de campo da equipe. Já vem jogando há alguns anos com essa formação tática como centroavante e como ponta. Então, eu já meio que conheço. Então, para mim, fica muito mais fácil, né, poder encaixar juntamente com o elenco. Vamos trabalhar essa semana, né, para que sábado a gente possa fazer um ótimo jogo e sair com os 3 pontos na bagagem. Tá aí o Saulo Mineiro com coração bacana, coração zerado, né, para muitas emoções nesta temporada, Jotinha. É contigo, Jota! Valeu, Del Luiz! E o Ceará entra em campo! Coritiba também arbitragem já por ali, Coritiba também já em campo. Vamos fazer aquela escala oficial, né? Do jeito que a Virgínia faz, o Ceará é o mandante, Britão. Ceará conta com a experiência dele, que é um dos melhores goleiros do Brasil, camisa número 1. Deixa comigo, Fernando Prass. Na ala direita, Samuca não joga, mas tem um substituto à altura, camisa 86. Vamos pra cima, Eduardo. Panhussá não joga, suspenso. Seu substituto é o camisa número 4 do Bubu. Tô aqui, Eduardo Brock. Legal, capita alvinegro, camisa número 13, bom de bola, zagueiraço alvinegro. Tamo junto, Vozão. Luiz Otávio. E para fechar esse quinteto defensivo aí do Ceará, camisa número 14, Bruno Pacheco não joga, mas ele joga. Sou eu, Alisson. Legal, Alisson. O meio-campo do Vovô tem a raça dele, do Príncipe. Camisa 35. Vamos que vamos, Charles. Legal, ao lado dele também, recentemente contratado, junto ao Bragantino, camisa 31, é o Pedro Nares, ali no meio campo da equipe alvinegra. E ali no tripé, né, aquele homem da meia cancha para armar jogadas, chega para bater no gol, camisa 29. Vinícius, mas pode me chamar de Vina. Valeu, Vinícius, grande Vinícius. Aí o time do Ceará ainda tem ali jogando pela ponta direita, né? Ele que é um pulmão gigante, corre o campo todo, camisa 88. Deixa comigo, Fernando Sobral. No ataque alvinegro ainda tem o camisa 26, o garoto é bom, né? Habilidoso com a perna esquerda. Vamos que vamos, Léo Chu. E tem a altura, né? E o desempenho do camisa 89, ajuda para que ele faça gol hoje, hein, rapaz? Clebão na área, Kleber. Valeu, Kleber. O Coritiba também está definido, Britão. Vamos à escala do Coritiba. Coritiba vai com o Wilson no gol, camisa número 84. Na ala direita tem Matheus Salles, camisa 36. Zaga central está de volta ao time Sabino, 35. Natan Silva na quarta zaga, é o camisa número 5. E o William Matheus na esquerda, camisa número 6. No meio campo tem mais Matheus, hein? Tem Matheus Bueno, camisa 57. Camisa número 20 é Matheus Galdesani. E Ansassi, camisa 39. O Giovanni Augusto, craque do time, camisa 90. O Robson, perigoso, camisa número 30. E Rodrigo Muniz, camisa 29. Arbitragem é mineira, hein? Felipe Fernandes de Lima apita. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente número 2, Guilherme Alan Costa de Oliveira. O quarto árbitro é o cearense Léo Simão Holanda. O VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, também mineiro. Aí o assistente de VAR número 1 é o Marco Aurélio Augusto. E o assistente de VAR número 2, Magno dos Santos Dias. Tá aí a arbitragem completa para Ceará e Coritiba. E já vai começar. A bola tá prestes a rolar para esse jogão importante da equipe do Ceará contra o Coritiba. Você conferindo aqui nas redes sociais também, na Verdinha M810. Fala, meu querido Del. Você lembra daquele uniforme que o Ceará usou contra o Flamengo? Lembro-me. Poderia ter usado novamente, né, Jota? Deu sorte, né? Deu sorte contra o Mengão, né? Mas vai dar sorte hoje, Jota. Vai... Ceará vai para cima desse Coxa Branca, com todo o respeito à equipe paranaense, mas Ceará tem tudo para conquistar um belo resultado jogando na Arena Castelão. Não é para conquistar, para fazer graça, né? Porque precisa mesmo, né, Jotinha? Precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A, Jotinha! Legal, Del Luiz, você vai conferir já a emoção, Ceará contra Coritiba, e é aqui na Virgínia que você tem muito mais emoção, torcedor, para acompanhar com a nossa narração, com os comentários do Wilton Bezerra e com as reportagens do Del Luiz. Tem aí todo esse tempo para que você possa realmente interagir também conosco no WhatsApp da Virgínia, no canal do YouTube da Virgínia, fazendo realmente a sua interação conosco, com os craques da Virgínia. E vamos nessa, hein, Ceará? Ganhar desse time do Coritiba para dar uma aliviada, respirar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ceará é o 14º colocado, tem 19 pontos. O Coritiba é o vice-lanterna tem 16 pontos, o time do Coritiba, o time do Coxa. Boa sorte ao Fernando Praz, é grande goleiro, né, que fecha o gol, às vezes ele dá umas vaciladazinhas, mas faz parte, né? Tomara que o Fernando Praz hoje feche esse gol alvinegro, evite qualquer coisa ali danosa para a equipe do Ceará no ataque do Coritiba. Vai trilhar o apito, sendo observado um minuto de silêncio, né, em relação às vítimas da Covid-19. A gente sempre lamenta, né, sempre antes dos jogos, há essa homenagem póstuma, né? Esse minuto de silêncio em relação às vítimas da Covid-19, e a gente se associa a mais essa homenagem feita a essas vítimas da Covid-19. A bola vai rolar, torcedor, e você vai conferir as emoções. Trine, apita o árbitro, está valendo, hein, Britão? Coritiba. E a bola já vem para a equipe do Ceará. Fernando Sobral tentou um chute no primeiro arremesso. Ela vai para fora. Arremate ali do Fernando Sobral. Ela foi para fora, mas estava o Clebão ali pelo meio, rapaz. Aquela situação da decisão, né, meu amigo Del Luiz? O Clebão estava ali no meio, lá ao lado dele ali. Seria mais eficaz essa jogada, não, Del? Poderia ter tocado, né? Ter tentado uma tabela. Mas o Fernando Sobral, Jota, aqui para nós, né? Tem se precipitado muito nos últimos jogos do Ceará e como tem entregado, tem facilitado para os adversários, né? Fernando Sobral com estilo aí. Você fez esse cabelo na época lá em... quando você morou em Horizonte, você fez esse cabelo estilo assim do Fernando Sobral, foi, Jotinha? Não? O do Fernando tá mais estiloso, né? Eu prefiro esse corte assim mais atualizado, no entanto... o meu corte está diferente do dele. Segue arremesso lateral para a equipe do Coritiba. Vai para fazer a movimentação para ali, Matheus Salles. Vai contando aí, Matheus tem demais. A bola vai sobrar para a equipe do Ceará. Fernando Sobral domina. Põe a bola lá na esquerda ali para Alisson. Fez a soltura da bola, tentou pegar por ali. O Clebão, a bola é tirada aqui pela quarta zaga. O Nathan Silva batendo na bola, entregando aqui na área esquerda. O Irê Matheus domina para a equipe do Coritiba. A bola saiu. É arremesso lateral em favor da equipe do Ceará. Esta semana, o Totolec tem dois Ford Ka hatch SE 1.0 e R$100 mil no primeiro prêmio. Prêmio maravilhoso, hein? Já comprei o meu já, já. Já comprou, né, Del Luiz? Legal, sai daqui, eu vou comprar também a minha cartela. Olha o Luiz Otávio, faz o domínio, breca a jogada, entregando ali pro Brock. Vacilou, perdeu, lá vem o Coritiba na marcação, é gol! Gol do Coritiba aqui, entregada feia! Entregada Coritiba. Feia do Eduardo Brock. Deu no pé ali do jogador da equipe do Coritiba, o jogador Rodrigo Muniz, que abre a contagem. Falha terrível, horrível a falha da zaga alvinegra. Que coisa ridícula essa falha da defensiva alvinegra, Del Luiz. É, Jota, se as coisas já estão difíceis, né, Jota? Pro lado do Ceará, e o Luiz Otávio também dá uma pedrada pro Brock, né? Dentro da área ali, porque ele não tira logo a bola, né? Tenta o toque ali, o Brock pisa literalmente na bola, aquela pisada na bola. A bola deu nele, deu no Eduardo Brock. E aí ficou fácil pro jogador do Coxa Branca levar a saída do Praz. Ele bateu forte, o Praz ainda tentou fechar um ângulo ali, mas a bola foi morrer no fundo da rede, mudando o placar na Arena Castelão. Triste início de jogo pro Ceará. O Rodrigo Muniz com a camisa 29, botou no fundo da rede. Coritiba tem um. Vou falar bem baixinho, nada. A síndrome dos erros defensivos da equipe alvinegra, 1 minuto e meio, que pichotada. Mais uma pichotada aí na conta da zaga alvinegra, hein, seu Wilton Bezerra? Tá tudo ok agora? Tudo ok. Foi tudo aqui, é retorno, tudo que é lugar sumiu. Ô, negócio difícil, até o rádio aqui conspirou contra mim. Olha, vocês se lembram que contra o Palmeiras o nosso Brock fez igual a isso? Pois é, rapaz. Foi sair pro lado e deu um presente. E disseram que ele jogou uma bela partida. Eu digo, rapaz, com erro daquele. Olha a falta pro Ceará. O levantamento é feito. Responde ali atrás, Sabino. A bola fica para a equipe do Coritiba. Pois é, Wilton. Aí você não conta como trama do time do Coritiba, né? Umas tramas superior. Não. Uma mancada, sabe? que não se explica de jeito e qualidade. Olha o Curitiba. De novo, chegando com perigo. A bola vai sobrar para o Robson. Tentou virar, chega Charles. Tirou, afastou o perigo. Ela vem ali para o cabeceio. Vina toca a jogada. Atrás, tentando dominar a equipe do Ceará. Vai buscando a jogada e trabalhando, né, o Sul pela ponta canhota, brecou bem, só que a arbitragem viu a saída de bola pelo arremesso lateral, arremesso é para a equipe curitibana. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Não, começa assim. Estamos na marca agora de 3:40, 3 minutos 40 segundos, é a fase primeira do jogo, 1-0 para a equipe do Curitiba, vacilo da zaga alvinegra. Eduardo Brock, aí o Rodrigo Muniz aproveitou e vem descendo para ali o William Matheus, perde a jogada, Fernando Sobral ganha para a equipe do Ceará, arranca aqui pelo lado direito, Sobral domina, fez a passagem equivocada, tirou de qualquer maneira Galdesani, põe a jogada ali onde está colocado o homem da camisa número 90, vai trabalhar o Giovani Augusto, é bom de bola, aí para o Ian Sassi, vai tentar o cruzamento, pegou ali no Alisson, escanteio para a equipe do Coritiba, começa irreconhecível a equipe alvinegra. Vinho, Quinta do Morgado, é na opção distribuidora. 3261-3030, fala, Del. O Eduardo Braca até agora se lamenta, né? Fica ali olhando para os céus, pedindo desculpas aos seus companheiros. Que fase ruim do Ceará nesse momento, hein, Jotinha? Pega um gol logo no início do jogo. Escanteio para a equipe do Coxa. Vai para fazer a cobrança o William Matheus. Vai fazer, deixando agora para o jogador da camisa número 90. Faz feita a cobrança ali o Giovani, a zaga tira. Vai voltar a bola para fora. É tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Jota. Pois não. Você lembra daquele jogo contra o Goiás? Ou contra o Goiás, não, contra o Santos? O Ceará tomou um gol no início do jogo e martelou o jogo todinho. Tomara que seja diferente. Tô vendo que tem chance de virar assim, viu, Jotinha? Pois é, rapaz. Lá vem Eduardo dominando ali a bola para a equipe do Ceará. Tentou pelo lado direito, ganha. Arremesso lateral a equipe alvinegra. Sorvetes Frost. Há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Abraçar meu amigo Edmar, triste, Capiongo ali. Esse gol sofrido pela equipe alvinegra. Bola sobraria para o Léo Sul. Tira a zaga do Curitiba. Volta a bola. Vina foi dispersivo. Só que ganha a jogada para a equipe do Ceará. Antecipa. Tirou já de qualquer maneira ali. Ian Sassi. A bola vem do lado direito. Trabalha bem a equipe do Curitiba. Há um escorregão por ali. A bola é atrasada e ficando ali para Matheus Salles. Matheus domina. Virou na metade do campo ali para Matheus Bueno. Sai jogando, atravessando aqui para o jogador que é o William Matheus. William domina. Carrega, movimentando aqui para o Robson. Vai fazer a soltura da bola. Volta aí o Curitiba. Vai voltando para o campo defensivo. A bola tocada ali pelo Sabino. Entrega a bola para Natan. Natan faz o domínio. Vira a jogada lá do lado direito. A bola para Matheus Salles. Domina Matheus. Léo Chuva encara a marcação. Ele vai passando. Adianta Eduardo Brock. Ganhou para a equipe do Ceará. Movimentou para Léo Chuva. Lá vem Léo Chuva. Vai penetrar na grande área. Vai fazer o cruzamento. Chega a bater dentro. Vira! Gol! É do Alvinegro! É a bengala do vovô! Em cima do Coxa! Em cima do Curitiba! Vina! Vina chegou com um oportunismo incrível na belíssima jogada do Léo Sul. Empata o jogo e agradece aos céus. Fala pro torcedor alvinegro. Vamos virar! Vamos virar! Vina! Um dos melhores jogadores do futebol cearense. Vina, camisa número 29. Empata e faz a torcida alvinegra comemorar. E cantar o hino alvinegro. Vina! Valeu, Del Luiz! Com Vinícius sempre vale, Jotinha. Com Vina sempre vale, Jotinha. Agora que arrancada do Léo Xu pelo lado esquerdo, hein? A bola chegou pra ele e aí ele chamou a responsabilidade pra si. Foi com tudo, velocidade. Apostou com os defensores do Coxa e ganhou. E aí fez o cruzamento certeiro. Agora que percepção do Vinícius, do Vina, hein? Ele veio pelo meio, veio como não queria nada, né, Jotinha? E entrou na área. E aí apareceu no segundo pau. Pra colocar pro fundo da rede. Sacudindo, balançando, estremecendo todo o estado do Ceará, mudando pra cá. Agora tá lá! Vinícius, mas pode me chamar de Vina. Vinícius, eu gosto de ti, cara. Tu é cheio de tatuagem, né? Tu é igual um amigo meu ali, operador. Meu Deus do céu. Pro fundo da rede, mudando pra cá. Agora tá lá. Um, Ceará tem um. Coritiba. Também tem um, Jotinha. Vem o vovô de novo. Cane, rapaz. Escanteio, a equipe alvinegra. Ele vai dar falta na trama ali do Nelson com Alisson. O Alisson ficou caído. É falta ou escanteio? O que for aí vai representar perigo contra o gol do Wilson. Agora vou te contar, o gol chegou no... Se há momento bom, esse foi espetacular, não é, meu amigo Del Luiz? Momento bom, espetacular. Agora como o Alisson em cena, viu, Jotinho? Porque o cara do Coxa Branca foi até com uma força excessiva no lance, mas não pegou nele não, né? Ele fica ali sentindo o quadril, valoriza, o Ceará empatou o jogo na hora certa. Como você disse, tem escanteio. Vina, Eduardo Brock! Tá na área o Eduardo Brock pra se redimir do que ele falhou, hein, Jotinha? Tá lá o Eduardo Brock, Vina cobra o corner. Vina vai pra bola, Zenir, o melhor em móveis e elétrons está aqui. Vai ser autorizado, Vina. Partiu, pé na direita pra bola, fechadinho, espalma o goleiro Wilson. A bola vai voltar pra Vina. Vina faz o domínio, carrega a jogada atrás ali pra Alisson, deixou pra Vina. É o maestro em campo da equipe do Ceará. Solta a bola aqui pra Eduardo. Vai fazer e atravessa a jogada lá pro Léo Xu. Subiu, não pegou, arremesso lateral, vai pro Coritiba. Veda City, constrói marcas, cria o futuro. Vamos gerar tempo e placar e atenção, torcedor, confira. Em Fortaleza são 19 horas, 11 minutos, Arena Castelão. E atenção, porque já passaram. Dez cravados pelo meu, 35 para jogar a fase. É a primeira do jogo e no placar dos craques da Virgínia. Confira aí. Em um, Vina. Coritiba. Rodrigo Muniz. Tem um também, o Coritiba. Jota Romulo. Sou eu, me orgulho em ser cearense de empunhar o microfone campeão da Virgínia. Eu sou Alvinegre, sou desde que fui gerado. Olha o Nelson, faz o domínio, carrega a jogada. O garoto esperto lançou, mas não tinha ninguém para pegar. Proteção ali da zaga do Coritiba. O Wilson sai do gol para defender. Meu amigo Wilton Bezerra, o negócio é arrumar ali essa casa para ninguém falhar. Porque houve aí o empate, o Ceará tem condições de ganhar esses três pontos, né, Wilton? A gente espera que sim, né, Wilton? A gente sabe perfeitamente que não existe obrigação. Ninguém tem obrigação de nada, né? Gosto sempre de dizer isso. Mas tomar um gol como o Ceará tomou, tenha santa paciência. É para realmente problematizar qualquer plano pré-estabelecido. Ainda bem para o Ceará que veio o gol. Vina, né? Quem devia estar por ali, quem devia frequentar mais ali, mais atento a essa jogada de linha de fundo, é o Clebão. Porque eu, inclusive, hoje eu estava falando, é preciso que os extremas trabalhem para os homens de meio. O jogador Clebão só para reposicionar quando o Ceará não tem a bola, isso não existe. Ele está ali para fazer gol. Mas o espírito de luta do Vina realmente valeu. Belíssimo gol e logo a seguir ele cobrou um escanteio com efeito, um jogador de dupla utilidade. O Coritiba, volto a dizer, não é um time suficientemente rápido. Agora o Ceará tem que ter cuidado com as costas no contra-ataque. Tá legal, Wilton. E lá vem o Coritiba de novo. Ian Sassi faz o domínio, solta a bola. O cruzamento é feito ali. A zaga alvinegra dessa feita tira. Vem complementar e vem roubar a bola de novo a equipe do Coritiba, do Perdigânia. Vai sobrar, trabalhando por ali o jogador Matheus Caldesani. Vai fazer o lançamento para Ian Sassi. Outra vez o lançamento feito, para sair do gol, para defender e ficar de posse da bola para a equipe alvinegra. Olha a Lourinha ali também. A Lourinha está acompanhando aqui a Virgínia, a Lourinha, o Edmar. Está todo mundo aqui sintonizado, os companheiros aqui também do sistema Verdes Mares acompanhando o nosso trabalho. Vai cobrar o William Matheus ali para a equipe do Coritiba, arremesso lateral. Jota. Veda City. constrói marcas, cria o futuro. Fala, meu amigo Del Luiz. A Lourinha vem de folga, vem assistir o jogo. Não sei se é pra assistir o jogo ou pra ver você narrando, viu, João? Rapaz, se for, tá legal, né, Del? De folga. Ah, legal, Del Luiz. A bola vai ficando de novo aqui pra equipe do Curitiba. Recebe Sabino. Sabino olhou pra quem passar, solta a bola. A procura aqui do Robinson. Tem 10 gols na temporada, é perigoso. Mas quem fez o gol foi o Rodrigo Muniz. A bola rodando e vai sobrar pra equipe do Curitiba, Nathan Silva. Cutuca a jogada mais avante ali para o jogador que é Matheus Bueno. Vai fazer a passagem da bola na ala direita. Matheus Salles faz o domínio. Vai buscar o contato rápido ali onde está colocando Ian Sassi. Tentou a passagem. Vai chegar Alisson. Fechou bem por ali. Faz o domínio para a equipe alvinegra. Só que fez um passe errado. E a bola vem à procura ali do Giovani Augusto. Trabalhou. Faz o lançamento. Prass tirou. Ainda pegou no homem da equipe do Curitiba. Afastou o Brock. Rapaz, vou te contar. Cada pichotada, mas graças a Deus que essa bola ficou aqui com o Fernando Sobral na ala direita. Ele movimenta a bola pra Vina, lá vem o Vina, cutucou, jogada pra Nelson, vai trabalhar a posse de bola, Nelson, atrás da bola, vem dominando outra vez o Vina, abriu aqui pro Pedro Larense, faz a soltura da bola pro Fernando Sobral, cabelo bem parecido quando o Del era menino lá em Belém do Grão-Pará. Domina Eduardo. Vai fazer a jogada ali pro Pedro Larense. Solta a bola para Charles. Perde aí não, Charles. Perde aí não, Charles. Houve a falta. Falta em cima do Charles. É falta na intermediária do ataque. É para a equipe alvinegra fazer a cobrança. A Brisanete chegou em Fortaleza. Assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. A minha é a Brisanete. A sua também é, né, Del Luiz? Com certeza. Olha a brisa, Jota. Tá legal. Olha a brisa. E a bola ficou aqui para a equipe do Curitiba. Lançamento feito equivocado. Luiz Otávio vai de posse da bola, fazendo recuo aí onde está colocado o Fernando Prass. Dominando para a equipe do Ceará. Ele movimenta, entrega rapidamente a bola para Charles. Aí para Vina. Lá vem Vina. Tô contigo, Vina. Preparou, bateu. Precipitado agora o Vina. Poderia ter aberto ali na direita, né, Nadel Luiz? É, o Vina, Jota, fala com ele aí, Jota. Fala com ele aí que é companheirismo, né, Jota? É conjunto, né? Não adianta ele tentar resolver só, né? Tinha ali o espaço, poderia ter tocado, ter feito uma tabela, pra até correr menos, né? E aí pegou muito mal na bola, a bola subiu, que subiu. Segue 1-1 no placar, Jotinha. Os secadores estão secando, Jota. Pois é, mas a fé, a bengala, o cajado, não é? Tá todo mundo ajudando o Ceará. Bengala neles, vovô. E já saiu a primeira. E vai sair muito mais. Hoje tem bengala do vovô. E a bola vai ser trabalhada. Delchu movimenta. Eduardo Brock. O Ceará vai buscando jogada de pé em pé, tentando aí para marcação do segundo tento. Fernando Sobral atrasa a bola para Charles. Virou para arrancada ali do Eduardo. Chega Sabino. Vai bater, bateu no Eduardo. Ela sai. Arremesso lateral em favor do Curitiba. Se tem Ipioca, tem história. Beba, mas beba com juízo. Vem a bola ficando ali para a equipe do Curitiba fazer a cobrança do arremesso lateral. Cravados 15 minutos, 40 segundos da fase, que é a primeira do jogo. Tá 1-1 no marcador. O Ceará sofreu um gol com menos de 2 minutos. O Rodrigo Muniz, mas o Ceará empatou. Esqueci de anotar aqui o tempo do gol, mas foi na casa aí dos 7, né? Ceará empatou com Vina. Cabeça na bola, Eduardo Brock, a bola vem para Fernando Sobral. Deu no contrapé do Eduardo. Recupera a posse de bola por ali. O time do Curitiba, Eduardo e Fernando Sobral insistiu. Toca a bola para Eduardo. Tentou no espaço vazio, voltou para ele. Para Fernando Sobral, lá vem o Ceará. O cruzamento é feito. Tirou o goleiro Wilson. Ela vai ser batida ali pelo Galdesani. Encontra rapidamente ali o Ian Sassi. Vai carregando lá, dominando o time do Curitiba. Agora sim o Ian pega a jogada. Ele é canhoto, vai tentar a jogada. Movimentado, a bola chegou. Bateu de qualquer maneira ali o Giovani Augusto. Desviou, ela, né? Vai pra fora. Pois não, desviou. Desviou, né? Escanteio, né? É, escanteio. O Cico desviou. Na minha concepção, desviou ali no Pedro Narese, né? A bola bateu nas costas do Pedro Narese. E se vai em direção ao gol, seria difícil pro Fernando Prass fazer a defesa. É escanteio pro Coxa Branca, que pressiona 1-1 pra cá, Jota. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Escanteio aí pra equipe do Curitiba. É, fica atento aí, Zaga Alvinegra. Brock, Luiz Otávio, vamos tirar isso aí. E quem vai pra bola é o maestro do time aí, o camisa número 90, Giovani Augusto. Ele bate lateralmente a bola pra o jogador que é camisa É o Matheus Bueno fazendo o cruzamento, a bola volta, volta ali pro o time do Curitiba, ainda com o Giovanni Augusto, se esconde no lado canhoto, perna esquerda, brecou bem, enganou a marcação da equipe alvinegra, agora espiou, aí o taco dele, saiu o tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Tinta é lá, tinta, tinta é Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. 17 pelo meu, Wilton Bezerra. Será já deu uma equilibrada aí nos nervos, porque começou claudicando naquele gol do Curitiba. Não dá pra gente esquecer facilmente, mas já deu uma equilibrada já no sistema nervoso, já tá legal, Wilton? Ainda não. Se você percebeu, meu querido Jota, o goleiro do Ceará, ele tem braços aí, rapaz. Ele é goleiro, ele pode pegar a bola com a mão, com os braços. Você viu essa rebatida dele com os pés no cruzamento? Que tranquilidade é essa? Eu não entendo o prazo, sinceramente falando. Agora, o Ceará tem mais o domínio da bola. O time do Curitiba volta todo, né? Volta todo de bloco, é o que ele faz melhor. E vamos esperar que, diante dessa insistência da posse de bola, o Ceará realmente chegue lá. Agora, o Vina tem que se acertar mais com o Kleber. O Kleber tem que arranjar um jeito de receber essa bola sem marcação. Ele tem que se mexer mais. Tá compreendendo? Ele não pode ficar como um anão de jardim ali no meio, entre os zagueiros, olhando a banda passar, o mundo passar. Mas eu acho que o time do Ceará tem boa disposição. Agora, seria bom que o Eduardo, ele entrasse no clima. Porque quando a bola chega no Eduardo, rapaz, é uma tristeza, é uma lentidão. Alguém aí, o Luiz, toma uma providência. É, rapaz, o jogo começou, cara. Entendeu? Vamos em frente. Tá legal, meu querido Wilton Bezerro, que joga com a verdade, esse é fera. O Ian Sassi abriu jogada, ela vem descendo o time da Curitiba. O lançamento feito, ela saiu, tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Incrível! Esta semana são dois Ford Ka hatch SE 1.0 e 100 mil no primeiro prêmio do Totolec. Eita, que legal! Esses bastidores aqui são legais. Eu ficava fora desses bastidores. Hoje eu tô, né? Ouvindo tudo. Vem a bola ficando para a equipe do Ceará. Eduardo Brock lança no peito do Kleber. Não teve domínio. É desarmado ali pelo Natan. Volta a bola para a equipe do Curitiba. Passe errado isso, Ceará. Força o erro do Curitiba. Charles domina pro Vinícius, lá vem Vina, dominou jogada, faz a abertura, lá pro Léo Chu pra Vina, a devolução pro Léo Chu, vai cruzar pra boca do gol, tira de qualquer maneira a zaga, sobrou, Fernando Sobral, o melhor, o Eduardo ameaça chutar, agora de esquerda, bateu na zaga e põe na trave, pra fora! Pra fora, ainda bateu, tirando o tinta ali da trave, e encostou na trave, ela vai pra fora, tiro de meta. Era a chance da segunda bengalada e a virada, hein, Del Luiz? Quase, quase, né? Eduardo deixou de ser preguiçoso, né? Pegou a bola de puxão. Só foi o Wilton dar um carão nele, pois né? É, rapaz, esse carão do Wilton Bezerra é cruel, né? Dá certo. Tem que dar naqueles outros dois comentaristas, hein, Wilton? Deu no Eduardo, o Eduardo deixou de preguiça, puxou pro meio, bateu forte. A bola resvalou e bateu na trave. Quase, quase, era a segunda bengalada, Jota. Legal, vamos lá, Ceará, pra essa virada, Ceará. Tem que virar, Ceará. Vamos pro Ceará, rapaz. É tudo difícil, né? Com sofrimento, mas tem que ser. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Falta aí para o time do Coxa fazer a cobrança na metade do campo, já no campo de ataque ali do Curitiba, na intermediária ofensiva. Vai preparar-se para bater a bola o jogador, camisa número 20, Matheus Galdesani, vai bater. Tem ao lado dele ali para receber o jogador Giovanni Augusto. Ele vai preferir fazer o que com a bola? Atrasada ali para o Natan Silva. Natan domina, vai movimentar a jogada aqui para Sabino. Sabino faz o domínio, arranca a jogada para a equipe do Curitiba. Ceará vai marcando ali, atrás da linha da bola. Vem para o William Matheus, devolve a bola para Sabino. Faz a ligação, bate bem na bola. O homem do Curitiba tentar receber na frente. Defeituosa a jogada, arremesso lateral em favor da equipe alvinegra. Vinho, amanhã é domingo, hein? Dia de tomar um vinho. Escolha o melhor, Vinho Quinta do Morgado. É na opção distribuidora 3261-3030. Cobra um arremesso lateral, a equipe do Ceará, o Clamon subiu, Sabino tira. Volta a bola para a equipe do Curitiba. Chegou batendo de qualquer maneira, Eduardo cede arremesso lateral em favor do Curitiba. Sorvetes Frost, também dia de domingo é bom, né? Sorvete como sobremesa, então leve para sua casa. Sorvetes Frost, que há 30 anos fabrica sorvete e entrega felicidade. Bola ficando ali para Sabino. Faz o recupero o goleiro Wilson. Clebão vai. No adesso o Clebão toma. Tomou, deu certo. Sabino vai, empurra ali o Clebão. A bola sai. E como quem bateu por último foi o jogador da equipe alvinegra. Arremesso lateral para a equipe do Curitiba. Mas ele foi empurrado, né, Jota? Ele foi empurrado. Pois era falta, né, Deus? Cara do assistente ali, cara. E o assistente não marcou para mim. O Kleber foi empurrado. Tudo bem que ele errou na hora do domínio, mas que ele foi empurrado, ele foi, Jota. Verdade. Zenir, o melhor em móveis e eletros, está aqui. E atenção, torcedor, confira. Já são 19 horas 24 minutos em Fortaleza, Arena Castelão. E atenção, porque já passaram. Cravados, fase primeira, 22 por jogar e no placar dos craques da Virgínia, confira! Tem um! Coritiba! Também um! Sou eu, anunciando amanhã, tem Fluminense Santos com a dupla Tom Barros, Tom Alexandrino e tem a Denise Santiago nas reportagens. Eu falei dupla porque um narra, o outro comenta, mas tem a Denise nas reportagens. E em seguida, às 20h30, tem São Paulo e Fortaleza, narração de Antero Neto, comentários Daniel Rocha, reportagens Ivan Bezerra e Denise Santiago. Amanhã é domingo e domingo é dia de muito futebol aqui na Verdinha. O jogo parou de novo, é falta ali para a equipe do Ceará cobrar. E lembrando que o Bragantino é... ganhou de 2-0, está ganhando de 2-0 da equipe do Goiás. Ceará está empatando 1-1 com a equipe do time do Coritiba. É, e quase o Ceará faz ali o gol na defesa do Wilson. Escanteio, né, Del Luiz? Chutaço, né? Chutaço do Vinícius, né? Está bem no jogo, está com confiança, escanteio. O Charles pede para esperar por ali. O próprio Vina vai para a cobrança com a 29, Jota. Vina vai para a bola, Vina. É, pra mim, um dos melhores jogadores do futebol cearense na atualidade. Olha o Vina. Faz o levantamento ali pra boca do gol. Chegou de qualquer maneira o Pedro Nares pra tentar a zaga do Coritiba. Tira. Volta a bola. E fica ali pra equipe do Ceará, confiando pra Asa. Atento pra ganhar a jogada pra equipe alvinegra. Vai fazer o lançamento longo ali o Fernando Praz, lá na esquerda pro Léo Xu. Atento, tirou de qualquer maneira Matheus Salles. E ela vai sair. Não chega a sair, desarbitragem, não é arremesso lateral, fica a posse de bola para a equipe do Coritiba. Vem pelo meio, bateu na bola por ali o Giovani Augusto, a bola vem para Nathan Silva, vai fazer o passe no meio. Já Fernando Sobral chegando por ali, a bola dá o segmento e vai sobrar. Rápido aí onde está colocado o Robson para a equipe do Coritiba. Fez a soltura Luiz Otávio, só vai proteger, ganha tiro de meta. A equipe alvinegra, Veda City, constrói marcas, cria o futuro na marca. De 25 pelo meu, segue 1-1 no marcador. E a bola dominada ali pelo Fernando Praz. Vai fazer assistência aqui para Luiz Otávio. Ai, tem gente por aí, né, Praz? Ele prefere tocar para Eduardo. Mais avante, lá vem o Eduardo. Trabalha a posse bola para a equipe do Ceará. Lança ali para o Clebão. Parou, Clebão parou. Fez a falta do Sabino. Cometeu a falta, Del Luiz. Agora o assistente viu, né, a mão do Clebão, né? Não viu ainda há pouco a mão do Sabino no Clebão, né? Agora ele viu. E marcou falta, o Coutinho tá chateadíssimo por ali. Segue 1-1 no placar, Jotinha. Legal, Del Luiz, a Brisanete chegou em Fortaleza, olha a brisa. A Brisanete chegou em Fortaleza, assine já. A internet líder em satisfação no Nordeste. Bola ficando para a equipe do Ceará, já roubando. Trabalhou por ali o Léo Xu, soltando a bola para Vina. Vina, bom passe para Fernando Sobral. Na meia direita, lá vem o Fernando Sobral. Tentou pelo meio para o Clebão. O Eduardo tá pedindo bola na direita, bola para ele. Preparou, levantou para a boca do gol. Léo Xu tentou o cabeceio. Vina também foi na bola. Ela sobrou. Parou. Epa, parou, saiu o tiro de meta. Agora, em favor da equipe do Coritiba. Olha, Del, se tem Ipioca, tem história, né, Del? Beba com juízo. Fala, Del. Pois é, Jotinha. Como esse Eduardo, com o espaço que ele tinha, sendo um lateral, faz um cruzamento desse terrível, né, Jota? Horrível cruzamento do Eduardo. Segue 1-1 pra cá, lá vai o Coxa. Ah, vem o Coxa, com perigo, trabalhando por ali. E pede a falta, o juiz deu a falta pra equipe do Coritiba. Fazer aí já na intermediária, campo de ataque, a falta sobre o Giovani Augusto. Água, ouro azul, uma mina de saúde. Falta vai ser batida ali pelo Coritiba. Galdesani tá por ali, a falta foi exatamente em cima do Giovani Augusto, Charles que cometeu, falta já é cobrada, a bola vem, sobra aqui onde está colocado o William Matheus, sacudiu, jogada para Robson, Robson entregou no meio, o passe para Robson, vai cruzar para a boca do gol, Brock, tirou de qual zagueiro que se preza, agora faz sim, isso aí, né? Tem que zagueirar, né, Jota? É zagueiro verdade. Que se preza tem que zagueirar. Tinta é lá, tinta, tinta Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Que maravilha, hein? Tava sentindo uma coisa estranha mesmo por aqui, viu, já? Já havia marcado a falta ali o juiz, né? Falta para a equipe do Curitiba, os jogadores do Curitiba. Tá na hora da falta. Alguém chutou pro gol, fez o gol, mas não valeu. Já tinha marcado, tinha paralisado o jogo ali. O árbitro da partida, né, deu luz. Não valeu aí, portanto, a jogada que seria... No chute, ela estava impedimento, pedido, jogador, né? Do Curitiba. Totalmente impedido, né, Deu Luiz? E tocou ainda na bola, né, Jota? Agora ele vai dar cartão para quem? Para o jogador do Ceará ou do Curitiba? Para o jogador do Ceará, né? Pedro Narese, com a 31, toma cartão amarelo ali, jogador do Ceará. Primeiro amarelo do jogo, né, Jota? Para o jogador do Ceará, que no entendimento do árbitro entrou ali meio que naquela. Pegou um pouco solando e pegou o jogador do Coxa. Pedro Nares tomou cartão amarelo, Jota. Tá legal, Del Luiz. Outubro espetacular, Totolec. Esta semana tem dois Ford Ka hatch SE 1.0 e 100 mil reais. Confira. O Britão já comprou as suas cartelas para concorrer. Falta aí para a equipe do Curitiba. Quem toma a bola por ali é o Robson para bater, né, Del Luiz? Esse Robson é perigoso, né, Jota? Tem que tomar cuidado aí o Fernando Praza. Coloca ali a sua barreira, arma a sua barreira com Luiz Otávio, Clebão e o Charles. Barreira alta por ali, o Eduardo na sobra, Jotinha. Robson vai para fazer a cobrança. Seca aí, Del Luiz. Seca aí, torcida alvinegra. Tô secando, Jota. Tô secando. Vai para a bola, Robson. Vai secando pro lado vai do bem, ser, né, Jota? Eu tô secando aqui também. Seca, seca, torcida alvinegra. Epa, ali confusão naquela barreira, tem sempre isso, né? Jogador brasileiro nunca fica no espaço ali determinado, aquela linha imaginária, ninguém tá vendo a linha, né? Agora, Jota, quando for do outro lado, o Ceará tem que pressionar também, né? É. O jogador do Ceará tem que aprender a pressionar também, lá vai a falta. Robson vai ser autorizado, vai para fazer a cobrança o time do Curitiba. Autorizado, bateu, bateu na barreira alvinegra. Volta a bola para ele, vai fazer o domínio, atrasa a bola ali onde está colocado Sabino. Sabino dá um chutão de perna esquerda, a bola vai, cabeceada ali pelo Alisson, vai voltar, pega o Galdesani, volta a bola para a equipe do Ceará com Léo Xu, garoto é bom, ganha arremesso lateral a equipe alvinegra, multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Estamos chegando na marca dos 30, então vamos girar tempo e placar do espetáculo. E atenção, torcedor, confira em Fortaleza 19:31, Arena Castelão. E atenção, porque já passaram. Gravados 30 minutos, 30, 15 por jogar, fase primeira do jogo e do placar dos craques da Virgínia. Em um, Vina Vinícius. Coritiba. Um, Rodrigo Muniz. Jota Romulo. Sou eu, me orgulho em ser cearense de empunhar o microfone, campeão da Virgínia. Eu quero a bengala do vovô, tem que ser bengala agora. O Eduardo Brock tá na grande área. É, tentando se redimir. Abençoe, meu Deus, pro segundo gol do vovô. Vinícius, vai para fazer a cobrança. Pede aí, Deus também. Me ajuda aí, Deus. Abençoa, abençoa aí, abençoa. Vamos lá, Vinícius, vai pra bola. Vai ser autorizado o gol do vovô. O segundo tá pintando o levantamento. É feito. Afasta, tira a zaga. Escanteio aí pra equipe alvinegra. Escanteio pra equipe do vovô. Vini, o Quinta do Morgado. É na opção distribuidora. 32-61-30-30. Amanhã que folga, né? Já vou tomar meu vinho, Quinta do Morgado. Já tá preparado, Del. Olha o Seravina. Bateu, bateu na rede pelo lado de fora. É tiro de meta em favor da equipe do Coxa. Sorvetes Frost. Há 30 anos, fabricando sorvete e entregando felicidade. Aquilo que a gente conversava antes da jornada, deu legal, viu, Del? Dá tudo certo, viu, Del? Tá. Tá tudo olha certo. Olha aí, Jota, olha aí, Jota. Olha o vovô, pressiona a saída da equipe do Curitiba, Del Xu dominou, preparou o cruzamento, Fernando Sobral, não alcança, vai tentar correr para evitar uma arremesso lateral, não evita. É arremesso lateral para a equipe do Curitiba. Pois não, Del Luiz? Aí é a diferença, Jota. Quando o Ceará falha, os caras vão lá e matam. Quando os caras fazem, o Ceará não consegue matar. É verdade. Impressionante, cara. Teve a chance aí de matar, de fazer o segundo gol na roubada de bola, na pressão do Clebão. Ceará tenta por ali, segue 1-1, Jotinha. 32 pelo meio, hora de opinião. Meu amigo Wilton Bezerra, o que joga com a verdade, hein, Wilton? E o jogo, Wilton? Pois é, o Del tem toda a razão. O Ceará tem mais domínio da partida, mas o que é que adianta isso? Do que tem adiantado isso? Não tem maiores problemas para desarmar esse time do Curitiba, que é lento, é pesado. Vai de um lado e outro, de um lado e outro. Olha aí, ó. Pois é, meu querido Wilton Bezerra, é o que joga com a verdade. Olha o Curitiba. Complemente, Wilton. Pois é, essa finalização é ridícula, né, do nosso Fernando. Vai pro meio e bola. Aí você tem Vinícius fazendo um bom trabalho. Vem, chuta, bate escanteio. Cadê o resto do time? Cadê o Alisson? Pelo visto, foi escalado para vigiar alguém que passe por lá. O time do Curitiba é lento, olha. Para sair da defesa para o ataque é difícil. Agora, quando o Ceará ataca, evidentemente que ele adianta suas linhas de ataque. A defesa não pode ficar muito recuada, não. O meio-campo tem que acompanhar. Porque senão a blitz, né, impressionando o adversário contra a parede, ela não tem resultado. Não pode ficar nesse perde-ganha aí, que interessa ao time do Curitiba. Esse resultado pro Curitiba é lindo, mas pro Ceará não. É verdade. Léo Chu tentou arrancar pelo lado esquerdo, chegou tirando dele por ali, Matheus Salles. Ganha a posse e bola para a equipe do Curitiba. Vai fazer o levantamento em profundidade, seria ali para o Robson. O Brock quase vacila, agora ficou de posse da bola. Não pode vacilar, Brock. Lembra, Brock, aí quando o Del era zagueiro lá em Belém. É, o Brock tem que se espelhar no Del Luiz, que era um zagueiro seríssimo. Ô, Jota. Oi. Fala, Wilton. Eu gostaria de saber quem que é no banco aí pro miolo de zaga do Ceará. Quem é aqui? Quem é, Del? Porque é a terceira mancada do Brock no jogo, hein? É porque vocês não viram a desgarrada dele no começo do jogo, que ele entregou a bola errada e quase permite um contra-ataque letal para o Curitiba. Olha o Ceará, Eduardo. Olha o Sobral, levantou, Clebão, tentou o chute, bateu prensado e a bola sobrou pro goleiro Wilson, sair do gol e fazer a defesa. Eita, será que tem zagueiro aí pra jogar ainda? Gabriel Lacerda. Pronto, Wilton, Gabriel muito Lacerda. Negócio. Muito mais negócio. Porque o Ponho Sá tá suspenso e o Klaus continua fora de combate, né, Wilton? É, eu acho que o Lacerda é mais negócio do que o Bro. E lá vem o Curitiba e Ansassi. Derrubado ali, o juiz que não. Mandou seguir o jogo. E a bola vem sobrada para a equipe do Ceará com o Léo Chu. Léo domina. Entrega a bola para Vina. Vina já faz a soltura de novo ali para a equipe do Ceará. Trabalha Alisson. Uhum. Movimenta a bola para Vina. Vina vai fazer o domínio. Carregou pela meia canhota Vina. Lançou para o jogador Léo Chu. Léo domina. Tentou passar. Travou por baixo. A zaga sobrou para Vina. Olha o Vina. Para o Fernando Sobral. Devolveu para Vina. Para Fernando Sobral. Tabelinha boa. A bola vai sobrar. Afastou. Tirou de qualquer maneira a zaga com Nathan Silva, pondo pra fora, arremesso lateral pro Ceará. Zeni, o melhor em móveis eletros, está aqui. Vai pra fazer a cobrança a equipe alvinegra. Eduardo vai bobear pra cobrança ali pra equipe do Ceará. 1-1 no marcador. Tá caído ali. Tá caído. Parece que é o Galdesani, né? Tá... Camisa 20 aí no Curitiba. Pelo que eu tô olhando ali, Jotinha, não dá mais pra ele, ele tá muito cansado, né? Ele tá ali, demora pra levantar, o Galdesani vai receber o atendimento médico, mas é aquela, já começou a baixar o meião por ali. Acredito que não vai dar pra ele voltar, não. Já vem jogador do... Ih, rapaz. Já vem jogador do Coxa Branca pro aquecimento. Daqui a pouquinho ele pode ter alteração na equipe do Jorginho. Segue 1-1 no placar, mas eu acredito, Jota. Eu acredito na virada, Jota. Eu também, Del Luiz. Claro que acredito nessa virada do vovô. Jogo parado, pé da City, constrói marcas. Cria o futuro, pois é, e para essa virada acontecer, o que, que o Ceará tem que fazer, hein, meu querido Wilton Bezerra? Com a receita aí, Wilton. Gol. Ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade, serenidade dentro daquilo que vai fazer, distribuir, afinal de contas, as tarefas, né? O lado direito tem que funcionar mais. Se não funciona com o Eduardo, vê se o Fernando Sobral constrói alguma coisa entrando na diagonal. A jogada é do Léo Chu. Porque o Alisson não apoia. Não há um apoio pela direita. Eu tô achando que o Charles está influindo um pouco no jogo, sabe? Não sei porquê. O Pedro fica e ele pode ir até mais. Porque o time do Curitiba é aquela mesma imagem do time que eu vi, pelo menos, em 4 ou 5 partidas. É um time que é lento na passagem da defesa para o ataque. Agora, será que quando ataca, né, acosta o adversário, as outras linhas têm que acompanhar para que a blitz seja completa. Achou o Sobral, bateu na zaga. Pois não, Wilton. Não, tudo bem. Em frente, olha aí, ó, como é que é. Ó. Tá legal. É bola tirada. Vai, a bola sobra para a equipe do Coritiba. Boa jogada ali do Giovani Augusto. Tem que ter cuidado com ele. Salles aí no combate. O Giovani vai ganhando e vai atrasar a bola aqui onde está colocado o Robson. Robson movimenta a bola para Ian Sassi. Tentou fazer o domínio, passou entre dois. Vai passando também pelo Salles. Luiz Otávio chegou, tirou. Mas o rebote é para a equipe do Coritiba ainda. Lançado o Robson aqui na esquerda. Fez o domínio, deixou para o Giovani Augusto. Levantou Luiz Otávio. Tirou de cabeça, a bola vai ficar para o Fernando Sobral. Escorar ali para Eduardo. Eduardo faz o domínio e vai fazer o lançamento longo ali para o Clebão. Sabino chega. Tentou a jogada em cima do Clebão, saiu. É arremesso lateral em favor do Coritiba. Olha a brisa. A Brisanet chegou em Fortaleza. Assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. Arremesso cobrado, lá vem o Sabino fazendo o domínio para a equipe do Coritiba, arrancando aqui pelo setor de esquerda. Ainda Sabino, breca a jogada, faz o lançamento, partiu de trás ali o Robson. Luiz Otávio atento, põe a bola para fora, escanteio para o Coritiba fazer. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Escanteio aí para a equipe do Coritiba. Vai para a bola de novo. Deixa eu ver se é o Giovani Augusto. Ele que vai para fazer a cobrança. O homem da camisa 90. Aí na equipe do Coritiba. Vai movimentar a cobrança. Água, ouro, azul. Uma mina de saúde. Olha, a autorização é feita. Ele faz o levantamento. Praz subiu. Desta feita não deu rebote. Fica de posse da bola para a equipe alvinegra. E já lança rapidamente o contra-ataque alvinegra. Puxado lá na esquerda. Alisson domina. Léo Chu está ali para receber. Bola para ele. Olha o Léo. Tentou a devolução agora. Errou no passe. A bola fica para a zaga do Coritiba. O lançamento é feito aqui na esquerda. Vem receber o jogador William Matheus. Toca a bola. Rápido aí. Vai buscar o contra-ataque a equipe do Coritiba. Com o Robson fazendo o domínio. Vai trabalhando a posse de bola, faz um recuo aqui para o William Matheus. Domina o lateral canhoto, faz a passagem da bola e entrega ali onde está colocado o Matheus Bueno. Abriu jogada lá na direita, o lance é bom para Matheus Salles. Atrasa a bola para o Galdesani, é o outro Matheus. Matheus Galdesani domina a jogada, tem o seu companheiro de volância ali. Agora que é o Natan, o zagueiro. Ele movimenta a bola para Sabino. Sabino domina. William Matheus pede aqui do lado esquerdo. Ele toca a bola no meio. Giovani Augusto domina. Olhou para quem soltar. Tem uma opção aqui na esquerda. O lançamento feito. Robson fez o domínio. Tentou passar. Bateu no Sobral. É arremesso lateral em favor da equipe do Coritiba. Tinta é lá. Tinta. Tinta é Lafayette Tintas. Parceria de 30 anos com Tintas Coral. William Matheus tentou. O Charles tira, ela se perde em arremesso lateral em favor do Coritiba. Esta semana, o Totoleque tem dois Ford Ka Hatch SE 1.0 e R$100 mil no primeiro prêmio. Arremesso lateral aí para a equipe do Coritiba. O William Matheus vai para fazer a cobrança. Estamos chegando na marca dos 40, já tem placar do jogo. E atenção, torcedor, confira. São 19h42, 7 da noite, 42 minutos em Fortaleza. Arena Castelão, e atenção porque já passaram. Cravados pelo meu, fase primeira do jogo e no placar dos craques da Virgínia, confira. Tem um, Vina Coritiba, também um, Rodrigo Muniz. Alvinegro desde que fui gerado, e aqui estamos levando as emoções para você, torcedor alvinegro. Deixa eu abraçar meu amigo Chicão, olho da TV, radinho ligado na Verdinha. Dono do restaurante, é? É, não. Esposo da dona Eunice. Amanhã, eita, eu garanto o almoço amanhã. Minha amiga Eunice, o Babá, o Bastos também. E o Isaías aí na rua Pau Branco, do Dono Lustosa. Todo mundo acompanhando o futebol aqui na Verdinha. Tem escanteio pro vovô, né, Deus? É escanteio sempre ele, né? Vinícius da cobrança. Quem sabe agora. Pede aí, Jota. Pede com fé, Jota. Mas agradeça depois, viu, Jota? Legal. Vinícius cobra. Luiz Otávio e também o Brock. Brock da e o Clebão área. Também, né? Vamos lá. E o Clebão. Acerta aí, Vina. Na cabeça do Clebão, Vina. Autorizado. Levantou pra boca do gol. Tentou pra aqui de cabeça. Vai pra fora. Pra fora. Tiro de meta em favor da equipe do Corinthians. Coritiba. Quase a segunda bengalada do Vovô. Quase o Brock se redime da falha do gol do Coritiba. É só tiro de meta. Multicargas. Confiança e segurança para a sua carga. Quase, hein, Del Luiz? Agora, Jota, sinceramente, ia ter VAR nesse lance, né? Porque o pessoal do Coritiba ia reclamar se a bola vai pro gol. Mas pra mim o Brock não empurrou, não. O jogador do Coritiba que se jogou, né? Em cima do Brock. E aí trombou e acabou caindo. Falta agora aqui o árbitro marca do Luiz Otávio. Pra mim, mais uma que não existiu. O árbitro tá se perdendo no jogo. Segue 1-1, Jotinha. 1-1 no marcador. Falta aí sobre o Rodrigo Muniz. Autor do gol da equipe do Coritiba. Eita, tem gente de folga. Aí. De folga? Aí eu vou te dizer, viu? Fala, meu Deus do céu. Aí de folga, homem, eu vou te dizer. Vai curtir tua folga, mano. Ai, meu Deus do céu. Aproveita essa folga. Aí, mano. Ó. Vem a bola trabalhada. O jogador Giovanni Augusto abriu, recebeu de volta, trabalha, posse bola, equipe do Coritiba. No meio, passe é feito. Fernando Praz, atento. Faz a defesa ali para a equipe alvinegra. 43 pelo meio. Lançamento errado, arremesso lateral para a equipe do Coritiba. Vinho, quinta do Morgado, é na opção distribuidora, 32-61-30-30. Aquele rapaz está de folga, está tomando o Vinho, quinta do Morgado, né? Muito ali com a rapaziada, tomando o Vinho, quinta do Morgado. Aproveite aí, amigo, para tomar esse Vinho aí com os amigos, ouvindo aqui a Verdinha. Sabe qual foi o recado que ele mandou? Diz aí também que eu vou almoçar amanhã na Dona Anícia. Tá se escalando. Olha o cabeceio feito ali pelo lado. Vou levar meu amigo Britão. Britão vai, né, Britão? Ora. E a bola ficou. William Matheus faz o domínio. Eduardo rouba a jogada, põe pra fora. Arremesso lateral pro Coritiba. Sorvetes Frost, há 30 anos, fabricando sorvete e entregando felicidade. Vai para fazer a cobrança o William Matheus, ali para a equipe do Coritiba. O Giovanni Augusto aparece ali para receber. Ele tenta, mas tenta o passe ali para o Galdesani. Aí o Robson tentou jogada, afastou em definitiva ali o Pedro Nares. Põe para fora e ela saiu. É para a equipe do Coritiba aí no setor de ataque. Para a cobrança de mais um escanteio. Escanteio, arremesso lateral. Escanteio, né, Del Luiz? É escanteio, sim, o Mato deu um escanteio. Agora o Pedro Nares poderia mirar para o outro lado, né, Jota? Deu um escanteio de graça aí para a equipe do Coxa Branca. Leva perigo, finalzinho do primeiro tempo. Jogo empatado 1-1, Jota. Zeni, o melhor em móveis elétricos está aqui. Vai para a bola. Aí o time do Coritiba para fazer a cobrança. O levantamento é feito ali para a boca do gol. Fechado, Praz. Atento, faz a defesa. E não dá rebote. Isso, Praz. Tem que ser firme, Praz. Ele joga aqui com as mãos para Eduardo. Eduardo tentou passar. Leva a falta de vencido ainda. O Eduardo vai afunilando. Olha o segundo gol do Bobo aí pintando. Eduardo abriu uma bola para Vina. Lá vem o Vina. Preparou. Cruzou para a boca do gol. Ah, o rebote ali da zaga do Coritiba. Vai pegar o Charles. Luta com ele. No entanto, ele bateu os queira jogados. Solta já aqui para o Giovanni Augusto. Tentou passar, é habilidoso. Tentativa feita, a bola saiu. Arremesso lateral para o Coritiba. Deda City, constrói marcas, cria o futuro. Vai mandar repetir a cobrança. Agora Jota, ele marcou no grito aí, né? Marcou no grito que o jogador ia passando. Quando perdeu para o Pedro Nares, o Jorginho deu um grito: falta, seu juiz. E aí ele foi dando o Jorginho e marcou a falta, Jota. Falta aí para o Coritiba. Giovanni Augusto vai para fazer a movimentação para o time do Coxa Branca. 1-1 no marcador. Recebe de volta ali o Giovanni Augusto. Tem a opção do Natan na zaga central. E a bola para ele. Natan domina. Vai tocando a bola para Matheus Galdesani. O outro Matheus, que é o Salles, tá ali na direita. Pediu, recebeu. Vai fazer a jogada para Ian Sassi. Trabalha de pé na canhota, luta com ele, Alisson. Os dois travam luta. Alisson reclama ali que houve um toque. O juiz marcou a falta. Falta em favor da equipe alvinegra. A Brisanete chegou em Fortaleza. Assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. Jota. Pois não? Quando o Alisson parar de jogar futebol, ele poderia ser ator, né? Eu vou te dizer, cara. É uma encenação, uma coisa fora do normal. Não pegou tudo isso, não. E aí ele fica ali, faz uma encenação, para o jogo, segue 1-1 o placar. Jotinho, eu não sei se você era tão ator lá no Mucuripe quando você fazia aqueles teatros indo com seus primos, né? Não sei se você era assim, viu, Jotinha? Ah, rapaz, olha aí, olha que vocês marcou? Marcou o fim de jogo para a equipe, para 1-1 Ceará. Se tem pioca, tem história, beba com juízo. Pois é, rapaz, o jogo terminou 1-1 nesse primeiro tempo na Arena Castelão. Nós vamos já para a prorrogação. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Vem aí, prorrogação, e tem comentários do Hilton Bezerra, tem Del Luiz trazendo as reportagens. Já vê pegando a caroninha. Tinta lá, Tinta Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Mas não deu nada de acréscimo à arbitragem, né, rapaz? Pois é, e deixa eu te dizer uma coisa, Jota. Eu acho que você errou aí quando você disse que os comentários de Wilton Bezerra. A aula que o Wilton Bezerra vai dar no intervalo de jogo aqui com os craques do intervalo, tá, Jota? Tô aguardando aqui os jogadores saírem. O Vina vai falar pelo lado alvinegro. O Vina que marcou o gol de empate. O Vinícius, um gol importantíssimo do Ceará Sporting Clube. Mas jogadores já passaram por ali. Jota, para os vestiários, o técnico Guto Ferreira, se quiser mexer na sua equipe para a segunda etapa, né, tem alguns os seguintes jogadores. Tem jogadores, principalmente aqueles jogadores que foram poupados, que a gente citou ainda há pouco, né, Jota, aqui na nossa jornada esportiva. Jogadores importantes aí que o Guto tem para a sequência deste jogo aí do Campeonato Brasileiro, se quiser mexer na segunda etapa, né, Jotinha? O Guto Ferreira, é claro, ele é um cara que a gente conserta muito o time no segundo tempo. Diogo Silva, Bruno Pacheco, Matheus Gonçalves, Ricardinho, Rafael Sobis, Gabriel Lacerda, Fabinho, Wesley Lima, Kelvin, Saulo e Leandro Carvalho são aí as opções do técnico Guto Ferreira. Se ele quiser mexer para a segunda etapa, são essas as opções do Guto. Já o Jorginho tem as seguintes opções, Jota: Alex Muralha, tomara que ele coloque o Muralha, né, Jota? O Ramon Martinez, o Henrique, o Natanael, o Luiz Henrique, o Zaha Fiori, o Gabriel, o Neilton, o Natan, o Ceruti, o Pablo Thomas e o Ricardo Oliveira, o atacante famoso Ricardo Oliveira. Jotinha, contigo, Jota. Legal, então vamos para prorrogação, já estamos no prorrogação. Prorrogação, né? Não, respeita. Ah, rapaz, o craques do intervalo, pois é, tô. Craques do intervalo. Essa mudança toda. Não, é porque essa mudança toda aqui, vou te contar, viu, Britão? Fiquei totalmente assim. Sem o meu habitat natural, né? Ficou meio complicado. Jorge. Mas tudo bem. Vai dar certo, Jorge, vai dar certo. Vai dar certo. O importante é o resultado no final: o Ceará ganha no Craques do Intervalo. Vamos trazer aí o destaque desse comentarista que, como o Del falou, ele não comenta, ele dá aula, né? Ele é realmente. É o mestre dos comentaristas, Wilton Bezerra, que joga com a verdade, só em tom de destaque, viu, Wilton? Para já você voltar aí com o tempo que for necessário para você comentar, Wilton. Pois é, Jotinha, eu diria o seguinte: você tem razão, a gente fica muito baratinado, sabe, com esse fuzuê. Mas deixa para lá, um assunto que fica intramuros, né? Mas é duro, também estou aqui desde o começo. Desse jogo a gente fica procurando onde se esconder. Mas tudo bem, saúde boa. É tudo em código. Olha, você quando chega num país, numa cidade, você julga a administração da cidade pela oposição que ela tem. Se a situação tiver uma oposição qualificada, aí você diz, essa administração é boa. Por quê? Porque tem uma administração e como oposição, um quadro sério, e ela resiste, e ela produz, e ela funciona, apesar de ter essa oposição. No futebol é interessante. Você julga um time também pelo adversário que ele tem pela frente. Eu vou julgar o Ceará pelo fraco Curitiba. Fraquíssimo Curitiba. E outra coisa, hein? Tá me cheirando a coisa não muito boa. Tá parecendo com o jogo contra o Goiás. Goiás leva um gol, depois empata, chega na maior sofreguidão ao placar de 2-1, aí fica aquele embromation, aquele perde-ganha, e de repente possibilita ao adversário uma oportunidade de marcar. Eu não estou gostando do time do Ceará. Ele tem mais volume de jogo porque tinha que ter. O time do Curitiba é pesado. Teve uma hora que o Curitiba contra-golpeou, prendeu, parou a ação e ficou fazendo cera. Fazendo cera no campo do Ceará, vocês viram? Esse ansaço que eu vi no jogo contra o Fortaleza, jogou pra caramba. Ele e o Jonathan, lateral direito, que também não tá no time. E ansaço, e esse Robson, nenhum joga nada hoje. O time do Curitiba é pesado na passagem da defesa para o ataque. Fez o gol porque o Ceará deu. Então o time do Ceará teria que se servir. O Ceará não tem Alisson que apoie, eu acho que ele vai ter que botar o Bruno. O Eduardo, eu já falei a respeito dele, totalmente diferente do Samuel, não dá velocidade por aquele lado. O próprio Fernando precisa imaginar melhor as jogadas, ele precisa se posicionar melhor. O nosso Clebão teve uma hora que o Vina deu a bola no espaço vazio e ele ficou voando, pensando na barbalha, na cana de açúcar da barbalha, aquele caldo de cana. Aí não dá, né, Clebão? Tem que pedir bola, tem que se mexer. Jacaré parado vira bolsa, meu amigo. Tem que entender isso. O resto foi Vina. Alguma coisa do Léo Xu e o Vina. Não gosto do jogo do Charles. O Charles joga mais do que isso. Tenho a impressão que se... Fabinho deve estar no banco também, né? Eu acho que o Ceará não deu o balanço que o jogo pediu. Porque ele tem pela frente um time mal arrumado, que sai mal da defesa para o ataque, é lento, né? Me parece um time paquidérmico. E o time do Ceará fica aí, como se tivesse morto satisfeito com esse placar de 1-1, que é uma desgraça para ele. E ainda corre o risco do primeiro tempo ser surpreendido. Avisar o meu amigo Tota lá na Bahia. Tota, vi seu recado. Nós estamos pelo YouTube, viu, Tota? Pelo YouTube você pode acompanhar como sempre. Um abraço aí pro Flávio, né? Pra Lena, pra Flavinha, pra Larissa, pro Iderval, Tenório, todo o pessoal que nos ouve na Bahia, meu querido Jota Romulo. Valeu, valeu, Wilton Bezerro, que joga com a verdade. Este da aula de comentários aqui nos craques do intervalo. Vamos então, daqui a pouco, voltar, né, com o Wilton Bezerro comentando. Mas deixa eu só falar para você que na 18ª rodada desse Campeonato Brasileiro, o time do Bragantino venceu 2-0 o Goiás. Ceará e Coritiba estão empatando 1-1. Logo mais às 21 horas tem Atlético Mineiro e Sport. O restante dos jogos amanhã, Fluminense e Santos. Cobertura total aqui da Verdinha com Tom Barros, Tom Alexandrina, Denise e Santiago. Às 16 horas também tem Atlético Goianiense e Palmeiras. Às 18h15 tem clássico brigando aí pela primeira posição, Internacional e a equipe do Flamengo. O Atlético do Paraná recebe a equipe do Grêmio também, 18h15. Amanhã tem, o time é só por aí, porque São Paulo e Botafogo, em virtude da Copa do Brasil, foi adiado. Bahia e Fortaleza também foi adiado. E amanhã tem a Copa do Brasil para Fortaleza e São Paulo. Lembrando, o Ferroviário joga na segunda-feira, Série C, contra a equipe do Vila Nova. Vamos aos nossos comerciais, né, meu querido Britão? Verdinha, Rádio do Meu Coração, já já a gente volta com o comentário de Wilton Bezerro, que joga com a verdade. Rádio Verdes Mares. Verdinha! Música e informação a todo instante. Os melhores comunicadores. A melhor cobertura esportiva. E tudo isso com o bom humor. É, com certeza, né? Verdinha, a rádio do meu coração. Vote Heitor Ferrer, 77. Sou autor da Lei da Ficha Limpa no estado do Ceará, que proíbe os corruptos de assumirem qualquer cargo público no legislativo, no executivo ou no judiciário. A honestidade será sempre um compromisso meu, porque sou incansável na luta contra a corrupção. Vamos dar à Fortaleza um novo caminho, o caminho da igualdade, da solidariedade, o caminho do bem. Heitor Ferrer, 77. Começa agora o programa Professor Anísio Prefeito 65. Anísio chegou! Não adianta você lamentar a pandemia e se unir com quem finge que ela não existe. Chega de lero-lero. A gente precisa de gente desenrolada para enfrentar os problemas da cidade. O caba é desenrolado. Anísio, meu prefeito 65. Anísio chegou! Anísio 65, o meu prefeito. Fortaleza mais humana. Cidadania. Sou Adair do Brandão, fisioterapeuta com o número 23323. Preciso do seu voto para ampliar o PSF. Tô com Sarto. Eudes Oliveira, 23202. A força que nasce das comunidades. Por uma Fortaleza justa e inclusiva. Tô com Sarto. Sou Amanda Alves. Juntos vamos renovar? Vote 23114. Tô com Sarto. Lutaremos em defesa das mulheres, dos ambulantes, dos povos de terreiros e da cultura. Acompanhe nossas redes. Pérola de Oiá, 23789. Tô com Sarto. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. PDT. Você que defende as famílias e a vida. Vem com a gente. Mozia Torgan 1, 2525. Tô com Sato. Por uma cidade mais igual, com mais saúde e oportunidade para as mulheres, vote enfermeira Ana Paula 1292. Estou com Sarto. Sempre trabalhei me colocando no lugar do outro. Gente é gente. Combaterei a política que abusa da fé e da esperança das pessoas. Natália Rios 12222. Estou com Sarto. Já voltando, né, aqui, craques do intervalo, para esse cracaço do microfone no Rádio Esportivo Brasileiro, Hilton Bezerra, discorrer mais acerca desse 1-1 Ceará e Curitiba nesse primeiro tempo. É com você, Hilton. O Hilton Bezerra. Bom, foi objeto do nosso comentário, das nossas observações, o time do Ceará e suas alterações. Não tem Samuel. É uma tremenda perda. Ninguém. Até o Fabinho, quando colabora, nem ele faz aquele trabalho que o Samuel faz. Pode até errar os passes, andou até nos últimos jogos dando demonstrações de um desgaste, isso influi no raciocínio do jogador. Mas quando o Samuel não joga por ali, fica um vazio. É uma coisa, uma ausência terrível. É como se o Ceará tivesse incompleto, não fosse ele pelo lado direito. Por quê? Porque entra o Eduardo, ele é da mansidão, ele não era assim. Eu conheci esse jogador elétrico pelo lado direito, armando, passando, não é assim. Ele é lento. E tem horas que é irritante, porque a bola chegou nele duas vezes e ele deu uma travada para dentro e, sabe, não é desdém, é o jeito dele. Então não resolve. Lado esquerdo. O Alisson, na hora que o time do Ceará tinha a bola, ele poderia naturalmente sair e tentar forçar a barra com o Chu, para não deixar a chegada de linha de fundo só para o Chu. O Chu pode fechar, ele pode aparecer como opção. Então o Ceará ele não tem. Ele não tem assim aquela coisa que se completa. Porque é o seguinte, quando o time se propõe a atacar, isso é uma coisa tão primária, mas eu vou repetir aqui. O futebol de hoje, todo mundo sabe. Quando um time ataca, quando um time se propõe a atacar, porque o adversário lhe permite isso, porque o Ceará viu a proposta tática do time adversário hoje, o que é que acontece? O ataque vai, mas o resto do time tem que se aproximar, tem que fechar espaço, a defesa tem que jogar mais em cima. Ah, mas tem o cuidado do contra-ataque. Olha, quem ataca corre risco. Então não tem essa história de ter medo por isso ou por aquilo. Então, a defesa, ela não pode ficar atrás, exageradamente atrás. O Luiz, o Brock, os Alas, eles têm que chegar, porque ele retoma a bola, no caso da bola perdida, no campo adversário, assim como o meio campo, a partir do Pedro, a partir do Charles e do Vina, que é o terceiro homem. Aí você tem Fernando Sobral, que nesse aspecto, ele tem que ser um jogador que mais ocupa a direita ou vai pelo meio, do que propriamente um jogador da tal da repulsão e um centroavante ativo. O que é que o Ceará no duro teve? O Ceará, aliás, inverteu, né? A hora do susto, a hora que apavora. O Ceará sofreu com gols levados nos estertores do jogo. Hoje, eu não sei porque a gente falou tanto da preocupação com relação a esse compromisso, a necessidade dos três pontos e coisa mais, o Ceará resolveu dar um susto no começo. Acho que um minuto de jogo, sei lá. Uma bola devolvida para o jogador Brox, eu não sei o que, é que ele quis fazer, tentou sair jogando, atrapalhou-se, deu o gol ao time do Curitiba. Ainda bem que aos 7 minutos, numa jogada de Chu, o Vina, que foi o único que jogou aí, empatou o jogo. Foi que teve mais um chute aqui e ali, sabe? E o Ceará um pouco morno com relação... Vai começar, Hilton. Que deveria ter mais dentro do jogo, porque o adversário, no meu modo de ver, é o juntamento. Time lento, facilmente desarmado. na minha opinião. Eu não gostei do panorama, do cenário e o time pedindo para ser atacado e o Ceará como que adiante suas atitudes. A bola é sua, Jota. Legal, Wilton. Começa o segundo tempo na Arena Castelão. Coritiba. Jota Romulo. Sou eu, me orgulho em ser cearense de empunhar o microfone, campeão da Virgínia. E a bola cobrada ali para a equipe do Coritiba. Sabino faz o domínio na quarta zaga. Confira aí, Del. Me parece que o time do Coritiba mexeu. Eu acho que saiu o Ian Sassi. Você já confere, né, Del? Chateado com você ali por causa da lourinha, viu, Jota? Ah. Chateado ali. Mas deixa pra lá, Jota. Saiu o Ian Sassi com a camisa 39, entrou na tampa 17, Jota. Legal. Ceará, mesma equipe, né, Del Luiz? Mesma equipe. E lá vem Galdesani, abriu na esquerda. O William Matheus faz o domínio. Ganha a jogada ali pra equipe do Coritiba. Soltou jogada, bateu na bola. A bola volta ali. Onde está colocado o Matheus Bueno? Faz a passagem da bola, bate na bola de novo ali. O Giovani Augusto traçando a jogada para Sabino. Sabino para Giovani Augusto. Começa o jogo aqui com o jogador Natan Silva. Tem Natan Silva. Fabinho, e hein? Tem muitos Matheus. Fabinho tá no jogo, Del? Tá no jogo, Fabinho. Tá no jogo, saiu Pedro Nares, Jota. Legal, Pedro Nares saiu. Fabinho, 19, entrou no jogo. Dá uma descansada. E o Fabinho voltou no segundo tempo. E o Ceará tenta buscar a jogada. Rápido aqui com o Eduardo. Soltou a bola. Vina, bateu na zaga, voltou Fernando Sobral, abriu lá na direita, bola para Fabinho, rolou para Eduardo, preparou, vai na linha de fundo, vai tentar o cruzamento, ganhou, boa jogada ainda Eduardo, vai buscando para a perna esquerda, agora para a direita, levantou para a boca do gol, Vina, escorou de cabeça, ela vai para fora, é tiro de meta em favor da equipe do Coritiba, Del Luiz. Se lamentou, e como se lamentou, né, Jota? Como se lamentou, porque tinha tudo para marcar o gol, colocar no canto oposto do goleiro, vira de cabeça, pegou muito mal na bola, a bola foi para fora, segue 1-1, Jota. 1-1 no marcador, já é cobrado o tiro de meta, veio buscar a jogada por aqui, Robson. Robson solta a bola pro Matheus Galdesani, atrasa. Fez a falta ali o Fernando Sobral, quer que levou mais a falta marcada para o Coritiba. Esta semana o Totolec tem dois Ford Ka hatch SE 1.0 e R$100 mil no primeiro prêmio. Desce o Coritiba, olha o perigo, batida, a bola atrás, defendeu. No chute ali do jogador que entrou, o jogador Natan, camisa 17, o Prazo defendeu, né, Del Luiz? Defendeu, né? Como se ela deu bobeira ali, né? Fez boa jogada, passou entre dois e bateu. Só que bateu fraquinho. Sorte do Ceará, sorte do Praz, que fez a defesa. Segue 1-1, Clebão ali foi... acabou trombando com o jogador do Coxa. O árbitro viu falta a favor do Ceará, Jota. Falta vai ser cobrada ali para a equipe alvinegra. Estamos na marca de 2:40 da fase, que é a derradeira. A bola ficando aqui para Eduardo Brock, aqui Virgínia. E você, torcedor, no canal do YouTube da Virgínia, vai mandando aí o seu comentário, vai assinando, faça a sua assinatura aí, a sua inscrição, melhor dizendo, no canal do YouTube da Virgínia. E claro, ativa as notificações. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vai fazer a cobrança, arremesso lateral, a equipe do Coritiba. Bateu na bola, Alisson. Sobrou para Vina. Vina aqui, visão de jogo, põe no meio para Fernando Sobral. Lá vem o Ceará, Fernando Sobral. Num tranco, foi normal esse tranco aí, Del? Mas o Fernando Sobral bobeou, né, Jota? Deu contra-ataque aí pro Coxa, lá vai Coritiba. Vem com perigo o time do Coritiba, bola jogada aberta ali onde está colocado o Robson na ponta direita, cruzou rasteirinho, Brock tirou de qualquer maneira, arremesso lateral em favor da equipe do Coritiba. Vinho, quinta do Morgado, é na opção distribuidora, 32-61-30-30. Recolhe a bola de novo a equipe do Coritiba. Alisson atento, tira, recebe a falta, o juiz parou. É falta em favor da equipe alvinegra. 4 pelo meio, fase derradeira do jogo. Tá 1-1 no marcador. Placar de primeiro tempo. Não interessa para o Ceará esse empate. Tem que ser a vitória, Ceará. E tem que fazer... O Wilton falou no comentário, né? Tô vendo o que pode acontecer aqui contra o Goiás. Tomara que não. Bate na madeira aí, torcida alvinegra. Arremesso lateral para a equipe do Coritiba para fazer a cobrança. Sorvetes Frost, há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Vem a bola, tirada ali pelo Alisson. Recupera a posse de bola, Giovani Augusto vai atravessar do lado esquerdo. Aí pro Natan. Natan, que entrou aí no posto do Ian Sassi. É o Natan Silva, vai buscando a jogada, trabalha. Entra na zaga do Ceará, tirando ali com Charles. Robson meteu a cabeça na bola. Ela vai sobrar. Escorregou o homem do Curitiba. Recupera Léo Xu. Olha o Ceará. Boa bola ali pro Clebão na esquerda. Kleber domina. Olhou. Bom passe pro Léo Xu. Vai cruzar pra boca do gol. A bola foi amortecida pela zaga. Sabino meteu a perna canhota nela, tira. Aí o Marisson põe pra fora. Arremesso lateral em favor do Curitiba. Zeni, o melhor em móveis e elétrons, está aqui. 5 agora cravados pelo meio. É fase degadeira do jogo. 1-1, placar que não é bom para a equipe alvinegra. Tem que ser 3 pontos, Ceará. Matheus Salles vai para fazer a cobrança ali do arremesso lateral para o time do Coxa Branca. Vai movimentar a cobrança. Eu lembro que amanhã tem 2 jogos, 2 transmissões aqui da Virgínia. Flamengo e Santos, Tom Barros, Tom Alexandrino e Denise Santiago, a partir das 15 horas e a partir das 20h30, São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil, narração Antero Neto, comentários Daniel Rocha, reportagens Ivan Bezerra e Denise Santiago. Eduardo tentou o passe, volta para ele, ainda Eduardo, clareou jogada, na ponta direita para Fernando Sobral, evita a saída, preparou, levantou para a boca do gol, o desvio feito, bateu na trave, sobrou, ele gol do Ceará, entrou! Eduardo! Gol! É do Alvinegro! É do Alvinegro! É a bengalada do Momo em cima do Curitiba! Eduardo! Eduardo sobrou pra ele! Fuzilou de perna direita, explode a torcida alvinegra, ouvindo a Virgínia, pelo AM, nas redes sociais do canal do YouTube, lá no Facebook, Eduardo faz a torcida alvinegra vibrar e cantar o hino alvinegro, Eduardo, valeu, Del Luiz! Com Eduardo sempre vale, Jotinha! Eu te disse, Jota, sem plateia. Plateia não, a Lourinha ali é gente boa, né, Jotinha? A Lourinha dá sorte, né, gente? Cadê a Lourinha? Cadê o Lourinho? Cadê o Lourinho? Cadê o Lourinho? Cadê o Lourinho? A bola sobrou pro Eduardo, mas que jogada do Fernando Sobral, hein? Foi lá onde o Eduardo era pra estar. E aí o Fernando Sobral vai, ô Lourinho. Ô Lourinho, eu sabia, Lourinho, eu sabia que ia virar, Lourinho. Eu falei no primeiro tempo, Lourinho. O Fernando Sobral recebeu onde era pra estar o Eduardo. Fez o cruzamento da área pro Clebão. Tava se esperando muito do Clebão no jogo, né, Jota? Não tava aparecendo muito. O Clebão deu uma testada fulminante. A bola chocou-se caprichosamente com o travessão. E sobrou pro meio da área. Quem tava lá? O Eduardo. Ele tava pra cruzar, não. Quem tava lá era o Sobral. E aí o Eduardo apareceu como homem surpresa. E fuzilou a meta do goleiro do Coritiba. Bola profunda da rede, mudando o placar na Arena Castelão. Vamos pra cima, Eduardo. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo, obrigado, Eduardo. O Ceará tem 2. Coritiba. Só tem 1, Jotinha. E de virada é muito mais gostoso. A virada do vovô. É a segunda bengalada do vovô. Bengala neles, vovô. Bengala neles, vovô. Dá mais uma bengalada, vovô. Calma, tem que Jota, ser mais calma, uma, calma, mais duas. Calma, Jota, calma. Tem que ser tranquilidade. É, tranquilidade. 2-1 é placar perigoso. Pois meu. É, mais um, né, Jotinha? Mais um. Mais dois. Mais um, eu vou te dar um abraço aí, Jota. Se sair mais um, eu te dou um abraço na live, viu, Jota? Tá legal, né, tá certo, Jotinha? Tá bom. Manter a distância. Combinado. Não, manter a distância. Não. Um abraço só assim de mão, viu, Jota? Não, abraço fraternal. Eu vou lá perto do extra ali da Guanabí, dar um abraço no comentarista lá também. Olha o Curitiba chegando, a bola batida. Foi pra fora, é tiro de meta, escanteio resvalou na zaga, esse Matheus aí que entrou, esse danado aí do, aliás, Natan, né, camisa número 17, é perigoso, tentou o chute, houve desvio, escanteio, rapaz, pra equipe do Curitiba, que bomba, rapaz. O árbitro viu desvio aí, eu não vi não, viu? Foi atrás? Não, mas ele viu, né? Forte, o Natan bateu, o Prass fez então a defesa, é escanteio pro Coxa cobrar. Quem vai pra cobrança ali, Jotinha? É o camisa 90, o Giovani Augusto. Pedacite, constrói marcas, cria o futuro. Faz a figa aí, torcida alvinegra. A Lourinha, Medimar, vai cruzando os dedos aí. Olha a figa. Vai pra bola. Giovanni Augusto autorizado. Coritiba. Levantou pra boca do gol. Subiu. Uma zaga alvinegra. Tira. Sai do gol, Fernando Prado. Ô, Fernando Prado, faça isso, pelo amor de Deus, homem. Quase meu entrega. Meu Deus do céu. Rapaz, me deixou nervoso o coração. Sabe, bateu forte aqui, né, Luiz? Eu acho que amanhã, domingo, tem que aproveitar. O Fernando Praz, o Brock e tu, Jotian. Nu, entrando... Eu não. Tu é doido, eu. Do meu lugar, você. Olha, escanteio cobrado de novo. A zaga vai tirar. É arremesso lateral ali em favor da equipe do Coritiba. Não pode vacilar, hein, torcedor alvinegro. Não quer esse vacilo. E você vem avisando, né, Jota? Não pode... Rapaz, mas como o Fernando Praz saiu displicente no lance... Uma mão não, mão dura, né, Jota? Tem que socar a bola realmente. Lateral pro coxa, Jotinha. Já cobrado e a bola vem ficar aqui pra William Salles. Faz o passe. Tentou pra ali o Giovanni Augusto. É habilidoso. Solta a bola atrás ali pra Matheus Galdesani. Vai começar o jogo atrasando a bola ali pra Natan. O Natan Silva, que é o zagueiro. Aí o recuo é feito aí pro goleiro Wilson pra fazer a defesa. E atenção, torcedor, confira. Já são agora 20 horas e 14 minutos em Fortaleza. Arena Castelão. E atenção, porque já passaram. Escravados pelo meio, fase final. E no placar dos craques da Virgínia, confira. Em dois, de virada. Coritiba. Em um. Jota Romulo. Eu, anunciando amanhã, tem Verdinha. São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil, Antero Neto, Daniel Rocha, Ivan Bezerra, Denise Santiago. Verdinha. Mas o show da Virgínia começa logo com o Fluminense e Santos a partir das 15 horas. Tem aí o Tom Barros, Tô Alexandrino, Denise Santiago. O show já começou com você hoje, ó. Ô, rapaz, valeu, Del, conosco. Olha o arremesso cobrado, Clebão domina ali pelo setor de ponta esquerda. Ainda Clebão foi importante no segundo gol do Ceará, porque cabeceou na trave. Alisson tentou jogada, chega a zaga do time do Coritiba, saindo jogando aqui com o jogador que é Matheus, tirando. Aí você não erra, né? Porque tem tantos Matheus no time do Coritiba. Arremesso lateral em favor do time do Coritiba. A Brisanet chegou em Fortaleza, assine já a internet. Líder em satisfação no Nordeste. Wilton Bezerra, 12 pelo meu. E o Ceará virou, Wilton. Tá melhor no jogo do Ceará, Wilton? O time do Ceará nunca esteve pior no jogo, acho. O time do Coritiba, ele não oferece resistência. É aquilo que eu disse, meu comentário eu não mudo. O time do Coritiba, ele é lento, a passagem da defesa para o ataque dura semanas. O Ceará tem que se servir. Como o Eduardo, que começou a apagar o feijão. Eu sou muito sincero. Primeiro tempo, entra aquela coisa. Agora, ele começou a jogada para o Fernando Sobral, a cabeçada do Kleber, a bola na trave, e a finalização para o Eduardo, né? Mostrar serviço dentro do jogo. Agora, entrou esse Natan, jogador veloz, já em duas oportunidades. Ele criou problema, mas nada que altere o Coritiba a ponto dele ser um adversário extremamente perigoso. O Ceará não é. As finalizações do Coritiba são bizonhas. O Ceará tem que se servir agora. Tem força para isso, envergadura para isso. E ainda o nosso Fernando Praz fez uma aqui. Tem uma santa paciência. É outra coisa que o time do Ceará vem protelando. Tem trastiche, tem história, mas a bola não tá boa, não. Olha o Coritiba, Robson. Agora o Fernando Prass fez uma sensacional defesa, evitando aí, o segundo gol do Coritiba. E arranca já o time do Ceará, buscando a jogada aqui com o Fernando Sobral. Vamos, Ceará, pro terceiro gol. Pra tranquilizar, Ceará. A bola pro Léo Xu. Domina Léo Xu. Arrancou. Passou o Alisson. Léo Xu faz o passe pro Alisson. Preparou o cruzamento. O veneno que o Léo Xu deu e o cruzamento. A bola quase já saindo, né? Não deu aí legal esse passo do Léo Xu. Se tem Ipioca, tem história. Mas beba com juízo. 14 agora pelo meu. Tá 2-1 pra equipe alvinegra. É, rapaz, tem que ganhar, né? Porque nessa situação complicada, o Ceará não joga bem como o Wilton já comentou, né? Mas tem que ganhar. Jorginho tá chamando aí Ricardo Oliveira, hein? O pastor Ricardo Oliveira. 40 e quantos anos, né, o Ricardo Oliveira? Já vai entrar. Ah, Brasil. Vem a bola ficando aqui pra equipe do Coritiba. Robson aqui pelo lado direito, faz a bola chegar pra Galdesani. Vai na marcação dele, Charles. Que perde ganha, sobrou Matheus Galdesani. No que fez o passe, escorregou, sobra a bola. O William Matheus soltou bola aí pro Natan. Trabalha a jogada, olha a bola pelo meio. O William Matheus vai tentando, vai bater pro gol, pra fora! Ainda bem que ela foi pra fora! Mas o time do Curitiba entrou com uma facilidade incrível nesse miolo de zaga do Ceará, né, Uli? Que pé mole do Luiz Otávio, né, cara? Pé mole, foi no pé mole ali, disputou a bola ali com camisa número 6 da equipe do Curitiba, Jotinha. O atleta William Matheus, que bateu forte. Só que ele tirou tanto do prédio, tirou da trave também. Sorte do Ceará. Duas chances perdidas aí pelo Curitiba. A primeira, aquela defesaça do Praz, né, Jota? E agora o jogador que acabou perdendo. Sabe quantos anos o Ricardo Oliveira tem, Jota? 40 anos, Jota. 40 anos. Entrou no lugar do Rodrigo Muniz, né? Isso, o Rodrigo Muniz saiu com a 29, entrou o 9. Ricardo Oliveira, Jota. Ricardo Oliveira, camisa número 9, o pastor, né? Bola fica ali na cobrança de uma falta marcada pela arbitragem em cima do Natan Silva, zagueirão da equipe do Curitiba. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Vem a bola ficar ali para a equipe do Curitiba, já tocada a bola. Vem para o William Matheus, soltando aí para Giovanni Augusto, faz o domínio. Vai forçando o erro ali, equipe do Ceará em cima da equipe do Curitiba. William Matheus solta a bola, recebe de volta. Vem o William Matheus, tentou pelo meio. Chega Brock, tira. Ainda bateu ali no Luiz Otávio, complementa Eduardo. Só que o rebote é curitibano. Recebe ali o jogador Giovanni Augusto. Que bola boa para o Ricardo Oliveira. Alisson, antes dele tira. E a bola volta aqui de novo para a equipe do Curitiba. Natan Silva bate na bola para William, o jogador que é Matheus Salles. Matheus domina, entrega a bola pelo meio, vai buscar o passe rapidamente ali, a equipe do Curitiba, atravessada, olha a bola pro Natan domina, soltou atrás, a bola batida, Praz defendeu no chute do Ricardo Oliveira, foi fraco, mas o Praz estava atento ali para fazer a defesa e conseguiu. Tinta, é lá, tinta, tinta Lafayette, tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Lembrando que no final do jogo, quase no final, por volta aí dos 38, 40, iremos escolher o craque dos craques aqui na Verdinha com o oferecimento de Zeniro Melhor. Está aqui, trabalha a bola, Robson faz a passagem da bola, Matheus Galdesani já entrega a bola, lá onde está colocado Natan domina, vai entregar ali para Robson. Tentou pela ponta canhota, vem buscar o time do Curitiba ali com o William Matheus, ganhou, arremessou lateral a equipe do Curitiba, vai para fazer a cobrança ali o homem do Curitiba, William Matheus, vai tocar atrás, recebe de volta ali Natan para o William Matheus, vai preparar o cruzamento, levantou para a boca do gol, subiu, tirou Luiz Otávio, afasta em definitiva ali, né, o Sul, volta a bola no entanto, Matheus Galdesani tentou para Giovanni Augusto, virou para o William Matheus, preparou, cruzou, chegou batendo o Galdesani, ainda bem que ele errou, todas assim, Galdesani, é tiro de meta, hein, Del Luiz? Vai ser até empatar, Jota? Oi? Vai ser até empatar, sim. Tudo é, rapaz? Eu não sei, vou dizer, viu? Vou já perguntar o Wilton Bezerra. Rapaz, eu vou te dizer, perdeu grande chance ali o Galdesani, né? Porque ficou mal na bola, porque tava sozinho, cara a cara com o Praz, era tocar pro fundo da rede. Perde grande chance, eu olho ali pro Guto Ferreira, ali pro banco do Ceará, ali pros jogadores. É até empatar, parece. Guto já conversa ali, daqui a pouquinho tem o André Ribeiro, opa, não, o Saulo Mineiro, na equipe do Ceará. Legal, incrível, esta semana são dois Ford Ka hatch SE 1.0 e 100 mil reais no primeiro prêmio do Totolec. Wilton Bezerra, será, o Del perguntou, é até empatar porque parece que o Curitiba, parece não, tá com mais volume de jogo e levando perigo, né, mano? Oi, meu querido finalmente, Wilton. Rapaz, estamos aí, o esquema hoje, viu? É o futebol aqui com os craques da Verdinha. Já já, Valdo Wilton Bezerra. Falta ali do Salles. Falta aí, ó, cometida. Voltou, meu querido Wilton. Fala, Wilton. É, deu certo agora? Deu, tá no ar, querido. Pois é, rapaz. Pessoal, tá uma... eu não sei como esse meu telefone hoje tá um pouco complicado. Tá entrando. Até na Rússia tá chegando o telefone. Mas eu quero dizer o seguinte: tem razão, Del. O que é que o moleque tá pro Ceará? O Ceará fez o segundo gol e já era pra ter levado um empate. O goleiro faz uma besteira, depois se recupera, salva com o pé. Esse Natan entrou, parece que entrou para chutar e criar problema. A falta de cobertura, uma das chances, O Luiz Otávio chegou atrasado e a cobertura horrorosa do Bro. E eu vou te contar uma coisa, com muita sorte não aconteceu o gol do empate. Ceará deu assim uma pregada, achando que 2-1 é uma espécie de descanso depois, será de um esforço. O negócio difícil, viu, Jotinha? Entrou quem aí? Saulo Mineiro. Saulo Mineiro com a 73, saiu diabo. Clebão com a camisa 89. Saulo Mineiro em campo, no jogo. Pronto, vamos lá, Saulo. Vamos estrear com o gol. Levantamento feito, ele jogou contra o Fortaleza, né? No Campeonato Brasileiro, me refiro. Ficou a bola para Fernando Praz. Saiu do gol e fazer a defesa. Futebol aqui com os craques da Verdinha. Alisson vai fazendo domínio, arrancando ali para a equipe do Ceará. Vamos, Ceará, fazer esse gol da tranquilidade, pelo amor de Deus. A bola para Fernando Sobral. Fernando domina. Vai olhar para quem soltar, solta a bola. Lá do lado direito, Vina. Vina bate na bola. Entregou aqui onde está colocado o Charles. Cutucou jogada. Recebeu o Léo Xu no meio. Para o Saulo Mineiro. Atrás a bola para Charles. Lá vem o Ceará com o Charles ainda. Para o Saulo Mineiro. Ele foi artilheiro no volta redonda. Vamos, Saulo. A bola para Charles. Vai atravessar, mudando, entregando no peito ali do jogador Eduardo, que fez o segundo gol do Bobô. Aí trabalha por cima do Fernando Sobral para Eduardo. Abriu, vem buscando de novo a equipe do Ceará. Fernando Sobral fez o domínio, abriu para Eduardo, vai cruzar para a boca do gol. Lá vem o Bobô, ele bateu, defendeu o goleiro Wilson. Ele bateu, bateu bem, né? Porque se pegue alguém ali, poderia até se conseguir lá no segundo gol da equipe, no terceiro gol da equipe alvinegra. Multicargas. Confiança e segurança para sua carga. Aí o Ceará para a cobrança ali do arremesso lateral. O Ceará está no ataque. Eduardo vai fazer a cobrança. Toca ali para Fabinho. Devolução para Eduardo. Movimenta de novo ali para Fabinho. Tirou do lance. Lá vem Fabinho. Preparou. Levantou para a boca do gol. Opa! Opa! Léo Xu foi empurrado, hein, Jorge? Foi empurrado. E cadê o vá? Vá para mostrar isso aí. Na sua opinião, Wilton Bezerra, lance aí. Pelo menos duvidoso? Não existe duvidoso. Ou existiu ou não existiu. Me parece que o jogador foi empurrado. Para mim também. Não é? Isso. Me parece que os dois voaram, deram onde passariam. E no ar o jogador foi deslocado. Não tem VAR não nesse jogo, não? Vai esperar o VAR, ó. Vai? Vamos ver. Aí, ó. Pra mim, vá atrás, rapaz. Manda esse rapaz ir atrás, vá atrás. Mandou seguir. Pois é. Bom, então foi a nossa impressão. É verdade. Ninguém também aqui é dono da verdade, não, né? É verdade. Aquela vontade que a gente quer que o Ceará faça o terceiro para tranquilizar, né, rapaz? Pois é, mas tudo bem. Não é pecado também não torcer. E atenção, torcedor, confira, já são 20 horas, 25 minutos da querida cidade de Fortaleza. E na Arena Castelão, e atenção, porque já passaram 22 cravados, fase derradeira do jogo no placar dos craques da Virgínia. Confira! 2 e virada. Tem 1. Anunciando para amanhã, tem duas belíssimas transmissões da Virgínia. Santos e Fluminense. Aliás, Santos e Fluminense. Tom Barros, Tom Alexandrino, Denise Santiago, tem São Paulo e Fortaleza. E a Copa do Brasil, Antero Neto, Daniel Rocha, Ivan Bezerra e Denise Santiago. E lá vem o Ceará com Charles. Tentou aqui para a Vina, Sabino põe a bola para fora, arremesso lateral para o Vovô. Vini, o Quinta do Morgado, é na opção distribuidora. Ligue 3261-3030, esse é o Vini. E o meu já está preparado para amanhã. Ora, vai para fazer a cobrança ali. O jogador da equipe alvinegra, o Alisson, cobra, soltando ali a procura do Saulo Mineiro, tentou ganhar a jogada e ganha escanteio. Escanteio aí para a equipe alvinegra. Sorvetes Frost, há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Vamos lá, Ceará, para esse terceiro gol aí, Ceará. Vina para a bola, né, Del Luiz? Pois é, tem que ser o terceiro para tranquilizar, né? Vina vai para o escanteio ali, ele sempre cobra muito bem. Tem o Saulo Mineiro na área, tá chegando o Charles por ali. Vem o Brock chegando. Eu queria um gol do Brock aí, ô Jota. Só pra apagar aquela imagem deixada ruim dele na falha, Jota. E Vina cobra. Agora. Vina vai ser autorizado. Levantou pra boca do gol. Péssima cobrança do Vina. Tiro de meta em favor do Curitiba. Zeni, o melhor em móveis e eletros, está aqui. 24 agora pelo meio. É a fase última do jogo. Wilson vai cobrar ali o tiro de meta pra equipe do Coritiba e a bola vai para o William Matheus fazer o domínio lá pelo setor de ponta esquerda. Vem buscando a jogada pela área esquerda. Ele põe no meio. Antecipa, tira Fabinho e a bola vai sobrar aqui para Charles. Disputa, ganha a jogada, só que o juiz pegou a falta ali na disputa com o homem do Coritiba. Falta em favor do Coritiba para fazer a cobrança. A falta foi do Charles e o jogo está parado. Veda City constrói marcas, cria o futuro. 24 pelo meio a Ceará para fazer mais um gol, para ficar os 3-1, para dar uma tranquilidade, né, para essa torcida não sofrer tanto, porque o Ceará, com esse resultado, com essa pontuação, ganhando esse jogo, o Ceará dá uma melhorada e sai da 14ª colocação. Deixa eu ver aqui a classificação que o Ceará chega. Te digo já, já. Nesse exato momento. Também estou olhando aqui, meu querido Del Luiz. Estou aqui atento, né? Interessadíssimo nessa classificação do Ceará. Com esse resultado, o Ceará dá uma encostada aí, vai para a 8ª colocação com 22 pontos ganhos. De momento, o Ceará é o 8º colocado. Olha o Coritiba. Cruzamento feito, bloque. Tira escanteio. Escanteio aí para a equipe do Coritiba. A Brisanete chegou em Fortaleza. Assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. Claro que tem jogos ainda dessa 18ª rodada, mas o Ceará, ó, vai a 22 pontos, 8º colocado, passa do Palmeiras. Palmeiras que joga ainda nessa rodada, mas de qualquer forma é um alento, né? Vai pontuando. Quem sabe o Palmeiras dá um vacilo, perde o jogo, vai pra bola. Aí o Galdesano, o levantamento é feito para sair na bola. Ela já havia saído, né? Tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Se tem Ipioca, meu amigo, tem história. Beba, mas beba com juízo. Ali a bola para a equipe do Ceará. Ele marcou a falta? Falta no prazo? Ele marcou falta no Ricardo Oliveira em cima do Saulo Mineiro, né? Ele deu uma empurrada, tá certo que o Saulo patinou ali, mas ele houve um toque do jogador da equipe do Coxa Branca. Praz não tem pressa alguma. Ceará vence 2-1, Jotinha. Pois é, eu falei aqui do Palmeiras. Palmeiras joga amanhã contra o Atlético Goianiense, né? É jogo lá em Goiânia. Cobrada ali a reposição para a equipe alvinegra. Subiu batendo ali de cabeça o curitibano. Pegou o nome do Ceará, arremesso lateral para o Curitiba. Água, ouro, azul. Uma mina de saúde. Rapaz, e tem um amigo, quando eu vinha chegando na portaria, ele deu um papelzinho para falar do nome dos pais dele. Eu deixei um papelzinho amarelo lá na outra, não estava preparado. Tá legal, valeu. Vê a bola ficando. A nossa assessoria aqui é perfeita. Olha o levantamento feito. Vai chegar o Eduardo para tirar para a equipe alvinegra. Eduardo tirou e faz o lançamento longo. Falhou a zaga do Coritiba, Léo Xu, mas ele ia por dentro, a bola veio por fora. Aí no prosseguimento ele fez a falta no Sabino. Tinta é lá. Tinta. Tinta é Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. O que você viu ali, Del Luiz? O árbitro ia pegando uma bolada ali do jogador do Coritiba, mas ficou com raiva da marcação do árbitro da partida. Acabou chutando a bola em cima dele, depois pediu desculpas. Coritiba vem pro jogo. Falta do Fernando Sobral, marcada por ali. Ceará vence. 2-1, Xotinha. 2-1 pro vovô. É no sofrimento, é na fé, é na bengalada, é com tudo, mas tem que vencer, Ceará. A bola vai ficar de novo. William Matheus, isso, meu amigo. Grande Britão, figura realmente espetacular. Deixa eu mandar já o alô aqui. Olha o levantamento feito, Brock. Subiu, tirou de cabeça, afastando o perigo, rapaz. O rapaz trabalha aqui na portaria. Vinha chegando. É o senhor que vai narrar hoje, eu sou. Manda um alô lá, rapaz, pro Carlinhos e pro Edivaldo, no Bom Sucesso. Um deles é pai deles, né? Carlinhos e Edivaldo, sintam-se abraçados. Olha o vovô. Cruzamento feito ali pelo Saulo Mineiro. O Saulo era pra estar ali, não era pra cruzar, não, né, Del? Pois vai voltando pra pegar o cruzamento. A bola vai sobrar pra Vina. Lá vem Vina, na grande área. Fez o domínio, encara a marcação. Olha o Vina, é habilidosíssimo. Vina fez o passe pra Saulo Mineiro. Ganha a jogada, entregou pra Fernando Sobral. Mas o terceiro gol agora, Fernando Sobral domina. Vai encostar a bola pra Fabinho. Fabinho olhou, movimenta a bola aqui pra Nelson. Vai, Nelson, vai pra cima, Nelson. Entra a zaga pra tirar com o Matheus Salles. 28 agora pelo meu. É o futebol aqui com os craques da Virgínia. E você não perde nenhum detalhe. Outubro espetacular, Totolec. Esta semana tem dois Ford Ka Hatch SE 1.0 e 100 mil reais. Carro na garagem, carros na garagem, né? E dinheiro no bolso. Que maravilha! Bom demais. E a bola tirada ali pelo. Olha, bom, né, amor? É bom demais. Você comprou a cartela, amor? Já, amor? Opa! Comprou, tá certo, Vô. É. Alisson tira. A bola vai, sem arremesso lateral para a equipe do Curitiba, que vai mexer, viu, Del Luiz? Vai sair o Robson, né? Já, já, você vai conferir. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Mas saiu o Robson, né? Camisa número 30, Del. Saiu o Robson, né? Já, já o de fome, quem foi que entrou, Jotinha? Tá legal. Del Luiz, atento aí nas substituições da equipe do Coxa, do Ceará também. O Ceará mexeu só uma vez, saiu o Nares, entrou o Fabinho. Duas vezes, saiu o Kleber, entrou saiu o Kleber também. Né? Isso, isso. Muito, é adrenalina, Del. Olha, empurramos ali do jogador que entrou ali em cima do Alisson. O juiz parou, marcou e falta para a equipe do Ceará. Entrou o 11, né, Jota? O Cerutti. Cerutti? Cerutti, camisa 11, entrou no lugar do Robson 30, não é isso, Jota? Pensei que era Ceruto, é Cerutti, né, Del? Pode ser Ceruto mesmo. Tá legal. Vini, o quinta do Morgado, é na opção distribuidora 32-61-30-30. E atenção, torcedor, já conferindo, são 20:33 em Fortaleza, Arena Castelão. E atenção, porque já passaram. Minutos cravados pelo meu 15 por jogar fase derradeira e no placar dos craques da Virgínia. Tem dois de virada. Coritiba. Tem um, Ceará vai já já mexer. Eu tô vendo ali Kelvin e tô vendo Lima. Já já o Del vai confirmar. Jota Romulo. E eu confirmo que amanhã tem Copa do Brasil, tem São Paulo e Fortaleza, Antero Neto, Daniel Rocha, Ivan Bezerra, Denise Santiago. Mudanças do Ceará, né, Del Luiz? Risque aí o Fernando Sobral com 88, coloque o Lima com a 45. Fernando Sobral tá saindo com 88, Lima com a 45. E tá saindo também o camisa 26. O Ceará, não sei quem é o Léo Chu, né? Léo Chu. Léo Chu pra entrada do 70, o Gabriel Lacerda, Jota. Gabriel Lacerda com a 70, zagueiro. Oh, meu Deus do céu, eu tenho medo disso. Gabriel Lacerda entra no lugar do atacante Léo Chu, Jotinha. O Gabriel geralmente joga com a 15, ele tá com a 70 hoje, Lacerda? É, exatamente. Legal, muito bem, Del Luiz. Del Luiz, o que sabe o que diz. Vem a bola ficar ali pra equipe do Gabriel Ceará. Lacerda não, cara, é Kelvin, cara. Kelvin. Desculpa, Jota. Tudo bem. Oh, meu Deus do céu, desculpa, é o Kelvin com a 70, Jota. Desculpa aí, Lacerda viu? Com a 15, né? Exatamente, sempre. É o Kelvin, Jota, viu? Desculpa tá legal. Aí. Ah, tudo bem, Del. Você não erra, você só... Olha o Kelvin, olha o Kelvin, Jota. E lá vai o garoto Kelvin. Tentou jogada, vai chegar tirando de qualquer maneira ali o Matheus Salles. Afastando o perigo, vai subir Fabinho. A bola vai ser esquadrada ali para a equipe do Ceará. Vai lutar o Alisson, comete a falta, o Gisvô, Deus sinalizou ali a falta para a equipe do Curitiba. Sorvetes Frost há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Meu querido Wilton Bezerra, Ceará mexe aí, o que quer o Guto? Tirando o Fernando Sobral, colocando o Lima, o Léo Chu colocando o Kelvin. Analisa aí para nós, meu querido Wilton Bezerra, o que joga com a verdade? O jogador Fernando Sobral, ele tem força, mas às vezes ele clareia. Ele teve pouca força e não clareou nada hoje. Não fez um bom trabalho. E o Léo Chu já acabou o combustível. O que tem acontecido, inclusive, nas últimas partidas. Segundo tempo, ele já fica pedindo água, né? Ou quer uma água gelada antes do tempo. Então, é no sentido, sabe, de fazer o time ter, pelo menos, uma condição física melhor. Porque a palavra é muito gasta, padrão. Mas o Ceará não tem esse padrão de uniformidade. Ele teve altos e baixos, baixos perigosíssimos depois que foi o segundo gol. E agora você tem um jogozinho meio safado, né? Nem o time do Ceará se impõe e nem o time do Curitiba é capaz de uma reação. Para o time do Ceará, que precisa de um resultado tranquilizador, ele tem que jogar mais do que isso. E tem que chegar a um placar de 3-1, porque senão ele vai levar o sofrimento, a aflição até o fim do jogo. Muito bem, Wilton Bezerra. Também o Coritiba mexe mais uma vez, né? Camisa 27 ali, já já o Del Luiz vai nos informar quem saiu para a entrada desse moço da camisa 27 aí do Coritiba. 33 agora, quase 34. Arremesso lateral para o Coritiba bater. Zeni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Já já com o oferecimento da Zeni, nós iremos escolher o craque dos craques. Bola ficando aqui para Matheus Salles. Roubou esperto na bola para ali o Saulo Mineiro. Vem buscar a jogada pelo lado esquerdo. Lá vem Saulo. Avança. Põe bola à frente. Perdeu a bola. Cometeu uma falta. O juiz parou. Falta para a equipe do Curitiba. Veda City constrói marcas. Cria o futuro. E a Lourinha tá ali, né? A Lourinha, Edmar. Tá dando sorte. Claro. Pois é. Todo jogo tem que vir para cá, Lourinha, que é para dar sorte. Na Moreninha não. Só a Lourinha, né? Só a Lourinha. E a bola ficando ali para Sabino. Cutucou jogada para o William. O Matheus toca a bola no meio. Vai trabalhar o time do Curitiba. Tentativa do Ricardo Oliveira. A bola vai sobrar lá para esse Natan, que é perigoso. A zaga alvinegra tenta, põe para fora. Arremesso lateral. Olha a brisa aí. A Brisanet chegou em Fortaleza. Assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. Trabalha de novo Galdesani. Toca a jogada, a bola vem sobrar aqui para Natan Silva. Vai dominando para a equipe do Coritiba. Abriu jogada aqui onde está colocado Ceruti. Ceruti domina. Faz a bola chegar aqui. Atrás ali para o Matheus Salles. Aí para Natan Silva. Vai movimentar para Sabino. Sabino olhou para o lado e solta aí onde está colocado o jogador que é o Augusto, né? Trabalha, recebe de volta. Quando eu falo Augusto, é o Giovani Augusto. O levantamento é feito ali. Ceruti cabeceou. Caiu, mas a bola vai sobrar para a equipe alvinegra com a Alisson. Tirando de qualquer maneira, afastando qualquer possibilidade de perigo. Só que ele é atrás, vem o Natan Silva. O zagueirão da equipe do Curitiba bateu e bateu para fora. De muito longe, tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Vai cobrar o tiro de meta a equipe do Ceará. 35 agora pelo meio. Caravadinhos. Aí quem está... Alisson tá ali, parece sentindo câimbras, né? Mas já tá pisando forte ali. Já vai pro jogo a equipe alvinegra. Fernando Braz vai pra cobrança do tiro de meta. Futebol você sabe aqui com os craques da Verdinha. Você no canal do YouTube, aquele abraço, hein, pra você que tá nos acompanhando na live do canal do YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Temos 118 mil inscritos e queremos muito mais. Depende só de você, amigo. Arremesso lateral para a equipe alvinegra. Água, ouro, azul. Uma mina de saúde. Vai para fazer a cobrança a equipe do Ceará ali pelo setor de esquerda. Alisson vai movimentar a cobrança para a equipe alvinegra. Toma posição, ele vai fazer a bola chegar ali para Saulo Mineiro. Vem com ele a disputa do Matheus Salles. A bola vai sair. Tiro de meta em favor do Curitiba. Tinta é lá. Tinta. Tinta Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. 30, já alcançamos a marca de 37, 8 para acabar o tempo regulamentar. Tá 2-1 para o Vovô, tem que permanecer esse 2-1. Vem carregando por aqui a equipe do Coritiba. Vem buscando aí o Giovani, o Matheus Bueno. Trabalhou, o cruzamento é feito. Olha o Brock aí. Deixou amortecer o seu corpo, mas tira, põe a bola para fora, arremesso lateral em favor da equipe do Curitiba. Esta semana, o Totolec tem dois Ford Ka Hatch SE 1.0 e R$100 mil no primeiro prêmio do Totolec. Já já vou convidar meu amigo Wilton a fazer mais uma participação aqui nos comentários. Olha o time do Curitiba. Luiz Otávio subiu, tirou. Fabinho complementa. Vai tirar Charles. A bola vai cair no peito ali do homem do Ceará. Na tentativa feita, ela vai chegar aqui pro Natan Silva, zagueirão da equipe do Criciúma, do Curitiba, digo. Tocar atrás ali para o Wilson. Wilton Bezerra. Teremos agonizantes 7, 10 minutos ainda para terminar esse jogo. 2-1 para a equipe do Ceará. Tem que manter, se não fizer o terceiro gol, tem que manter, né, Wilton Bezerra? Esses 2-1 para conseguir esses 3 pontos que são importantíssimos para o Ceará, né, Wilton? Oscilou demais o time do Ceará. Oscilou, ele fez um gol e depois passou por agruras. O Ceará parece que flerta com o abismo, né? E o jogo está sendo carregado para aquela condição de drama. Agora, tem que determinar um decreto aí, né? Por parte do treinador, disse, não pode levantar a bola na área. Só for assim. Porque nós temos 38. E olha o Curitiba aí, ó. Olha aí, ó. Pois olha é, aí, ó. Olha o besterol comendo de esmola. Um time que vai, porque tem que ir esse Curitiba. Mas é fraco. O Ceará, visivelmente cansado. não joga com a cabeça, né? Aquela história, as pernas já não obedecem e não tem uma forma, uma maneira uniforme de jogar. É um pé de ganha, mete a bola de qualquer forma, muitas vezes sai no estouro, não liga nada com nada, e o jogo se arrasta 39 minutos e o Curitiba vai meter a bola na área. Agora, esse aqui é o problema, viu? Porque ainda tem descontos, né? É verdade. É verdade, de toda a bola no cruzamento ali, o Wilton, olha, vou te contar, eu fico aqui me tremendo de medo do Ceará. Deus o livre, tomar um gol de empate, meu Deus. Agora, teve uma furada. É, eu vi, né? Ali. Um consertou o outro aí, os dois não se entenderam em outros lances. Difícil, olha, eu compreendo todo o cansaço, jogador que tem que ser poupado. Agora, tem que ter uma postura, tem que ter um time para brigar não só para essa questão de ficar, sabe? Tem que procurar fazer uma figura melhor, tem que fugir das aflições. Esse é que é o problema. Mas assunto pro final do comentário. Tá legal, meu querido. Com relação ao craque do jogo, eu vou ficar com o primeiro tempo de vinda, viu? Porque de resto, eu não vejo ninguém que mereça um destaque, não. E ele saiu porque correu mais do que os outros. Legal, valeu. Eu ia pedir, daqui a pouco, você já antecipou, você pode tudo, Wilton Bezerra. Você é o cara, Wilton pode, Bezerra. Pô. Cuidado com a letra. Tá legal. Valeu, meu querido Wilton. Jota. Matheus Salles domina, põe a bola aqui pra Ceruti. Fala, Del Luiz. Saiu o Vina com 29, né? Entrou 39 o Wesley na equipe do Ceará. E no Coxa Branca, saiu o Matheus Bueno com a 57, entrou 27 Ramon Martínez. E saiu 20 Matheus Galdesani pra entrada do Gabriel com a 21, Jotinha. Legal, arrumada a casa aqui, né? Graças a Deus. Graças, tá legal, tá tudo vai, em paz. Deita, Jota, olha o Curitiba. No cruzamento feito Luiz Otávio, Cenê Maria, escanteio pro Curitiba bater. Aí, ó. Vinho Quinta do Morgado, Mirão. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. Vai pra fazer a cobrança o time do Curitiba. Jorginho gesticula, reclama ali dos seus jogadores, era pelo alto. Vai pra fazer a cobrança aí o time do Curitiba. Escanteio, sempre é perigo. Cruza os dedos. Ah, oh, meu Deus, que medo desses cruzamentos, essas Curitiba. Bolas levantadas. Ah, deixa não, meu Deus. Levantamento é feito pra... Subiu, afastou o perigo. Volta a bola. Matheus Salles faz o domínio. Cutucou jogada ali pro Giovani Augusto, pro Matheus Salles. Tentou passar, falta nele. Falta em favor do Curitiba, falta perigosíssima. Sorvetes Frost, há 30 anos fabricando sorvete e entregando felicidade. Passou o rapa ali, o jogador alvinegro Lima, falta. E olha, se é dentro da área, era pênalti. Ele foi dizer que não fez nada, não entendi. O rapa ali, o Lima, segura aí, Jotinha, pede aí, Jotinha, pro Prazo fazer essa defesa, Jota. Tem que fazer, ou bater em qualquer zagueiro aí, que ela vá pra fora, pelo amor de Deus. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vai fazer a cobrança Giovani Augusto, tá no jogo. É habilidosíssimo. Cruza os dedos aí, torcida alvinegra. Cruza os dedos aí, Edmar. E lá a Lourinha. Olha o cruzamento, tem todas assim, Giovani. Não ameaça, eu fico feliz com essa cobrança. Todas assim, é só tiro de meta em favor da equipe alvinegra. Agradece, ainda bem, agradece. Ainda bem. Agradece. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Eita, rapaz. Olha aí, rapaz. Zeni. Amém. Zenir, o melhor em móveis e elétrons, está aqui. Seu craque, nosso Wilton Bezerra, nosso mestre Wilton Bezerra. Já escolheu Vina e você, Del Luiz? Vina. Vina? Vina, Vinícius. Ó, oh, todo mundo vai acompanhar o relator. Ó, oh, Wilton, dessa vez deu certo, viu, Wilton? Os besouros, eles se enrolam. Olha o Ceará tentando, Lima tentou jogada. A zaga tira com Sabino. Vai tentar ainda, homem do coxa, pondo aqui para Ceruti. Vem receber, trabalhando ali, a posse de bola, Brock tira, mas o juiz pegou a falta ali atrás, é falta em favor da equipe do Curitiba. Veda City, constrói marcas, cria o futuro, 43 pelo meio, também vou com Vina. Vina, jogador diferenciado, né? Sabe o que faz com a bola? Jogou bem pra caramba no primeiro tempo, fez um gol de empate, um gol importantíssimo para a equipe do Ceará. Vina, craque no jogo. Craque dos craques, oferecimento Zeni, o melhor está aqui. Matheus Galdesani no banco pegou cartão amarelo, viu, Jota? Valeu, Del Luiz. Camisa 20. A Brisanet chegou em Fortaleza, assine já a internet líder em satisfação no Nordeste. Vai para fazer a cobrança aqui, o time do Coritiba, bola batida. Ali onde está colocando o Natan, Natan para Sabino, é o Natan Silva. Vai para Sabino, Vai tentar o lançamento ali pro esperto Natan, o atacante. Subiu com ele, Eduardo tira, complementa Fabinho. A bola vem no peito aqui do Lima, empurra a bola para Wesley, Wesley para Lima. Saiu da marcação, lá vem o Ceará. Wesley para Lima, Lima para Wesley, os dois tabelando desde a linha intermediária. Só que o Lima agora desperdiçou e a bola ficou. Aí onde está colocado o jogador que é o Ramon Benítez, trabalhou, recebe a bola por ali, o Natan, o atacante, perigoso, chega a zaga alvinegra, pondo a bola para fora, arremesso lateral pro Coxa. Se tem Ipioca, tem história, mas beba com juízo. É arremesso lateral cobrado ali para a equipe do Coritiba. A bola vem para Natan Silva, domina o zagueirão da camisa número 5, faz a soltura da bola, bateu ali o Benítez, trabalhou jogada, ela fica aqui para Matheus Salles, resvalou na zaga alvinegra, arremesso lateral para o Coxa. Água, ouro, azul, uma mina de saúde, vai para fazer a cobrança aí Matheus Salles. Movimentar a cobrança do arremesso lateral para a equipe do Coritiba. Vitória sofrida do Ceará, mas o importante, claro, jogar bem é ótimo, né? Mas se tivesse jogado bem seria espetacular. Mas ganhando, pelo menos dá uma aliviada, porque vai para 22ª colocação de momento, né? Aliás, para 8ª colocação com 22 pontos. Me equivoquei só na numeração aqui. Olha o time do Coritiba, vai chegar com perigo. Tira daí, Luiz Otávio. Tira daí, eu meti lá nas arquibancadas, lá nas cadeiras. Ele deu fraquinho, a bola ficou para a equipe do Coritiba. Vai tentar o levantamento, bateu no Lima, arremesso lateral para o Coxa. Tinta é lá, tinta, tinta é Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Jota. Pois não, Del. Aquele rapaz mandou uma mensagem aqui dizendo que voltou também no Vina. Quem? Ah, o da folga? Da folga. Ih, mas aí gosta, não gosta? Gosta. Gosta ou não gosta, Del Luiz? Ora. É demais. Vem a bola ficando aqui para a equipe do Coritiba. Matheus Salles faz o domínio. Entrega a bola aqui para o Ceruti. É, não é Ceruti, não. Ceruti é aquilo que a gente tirava quando era menino, né? Wilton, você tirou muito Ceruti, Wilton? Não, negativo. Era limpinho, viu? Agora sim. Grande Ceruti. Pois é. Jotinha, você tá demais. Oh, eu gostei dessa sua gargalhada, Wilton. Você é fera. Wilton, tirava com caco de telha, né, Wilton, naquele tempo. Era, né? Você era muito sério. É. A bola saiu, arremesso lateral em favor da equipe do Ceará. E o Alisson tomou o cartão amarelo por ali, Del. Anote aí, meu Deus. Cartão amarelo pro Alisson. A outra veio ali pertinho dele e deu o cartão amarelo. É o Alisson, porque foi uma falta anterior, né? Ele entrou ali com o pé lá em cima, tipo aqueles filmes japoneses, já tinha. Aí pegou bem no jogador da equipe do Coritiba, só que o árbitro deixou seguir, agora foi lá. Deu cartão pro Alisson, 14 da equipe do Ceará, Jota. 47 agora pelo meu. Quantos daqueles da arbitragem? Deixa eu informar, Jota. É o terceiro do Alisson, tá fora do próximo jogo, hein, Jota? Muito bem. Aí o Bruno tá descansado, né? Tá. Vem a bola ficando ali pra equipe do Ceará. Lá do lado direito, Saulo Mineiro ganha. Arremesso lateral em favor da equipe alvinegra. Segura aí, pede aí, Jota. É, tem pede que acabar o jogo, seu juiz. A plateia já tá se manifestando aqui, falando bem da bengala. Bom de secador, viu, Jotinha? Ih, rapaz. Acaba o jogo, seu juiz, tá mostrando uma bengalada nele, se ele não acabar aí a bengala é em cima do árbitro. Vem a bola ficar para a equipe do Ceará, chega a zaga do Coxa, afastou o perigo. Wesley vai para a bola para tentar pegar, não pega, tentou Sabino, recupera a equipe alvinegra, ela saiu, arremesso lateral. Onde que tá o Galdezani? Tá dando de gandula, já tomou o cartão amarelo, pega a bola, solta ali para Matheus Salles, cobra o arremesso lateral para Natan, daí para o Ramon Benítez, vai fazer o lançamento ali pro meio da zaga, cabeceia Ricardo Oliveira, soltou jogada, onde está colocado o Natan, deu uma caneta no adversário, fechou bem a zaga alvinegra, tira, mas o juiz marcou a falta do Natan, falta. Mas rapaz, mas esse Natan é perigosíssimo, né, Del Luiz? Perigoso, agora o Lima não pode ir, né, Jota? Sai daí, o Lima não pode ir assim, né, Jotinha? De primeira no lance, né, numa tentativa ali, ele foi, ó, deu o bote errado. E aí ele fez sim a falta no jogador Eduardo da equipe do Ceará, autor do gol da vitória do vovô. Para as cobras não tem pressa alguma. Aí, Ceará vence 2-1, Jotinha. Olha, como é o Wilton? Não foi nada aí nesse lance, nada. Bola dividida, teve falta de ninguém contra ninguém. O Natan foi pintar os canecos por ali, rapaz. O jogador, é porque como eu digo no popular, trupicou esse Natan. Senão seria aí uma lona horrorosa. Ceará tem que botar uma barreira, né? Um muro, né? Um muro como aquele de lá da Alemanha, né? De Berlim, né? Um muro de Berlim. Ok, olha aí. Essa bola não pode mais chegar no campo do Ceará. Periga agora o Ceará. O problema é que o Ceará fica devolvendo a bola ao adversário. Foi uma constante nesse segundo tempo. O Ceará não segura, sai no estouro. E olha aí o perigo. Tem, aí, todo olha o perigo. De São João, segura aí, meu Deus. Segura aí, meu Deus. Deixa não, meu Deus. Olha o Natan. Fez um passe errado. Tirou e a bola vem para o Wesley. Dá um bico na bola. Corre Saulo Mineiro atrás dela. A zaga tira. Faz um recuo ali para o goleiro Wilson. Wilson vai fazer o domínio. Vai carregar a bola para a equipe do Curitiba. Faz o lançamento longo. Ali a procura o Sabino. Está como atacante agora. O levantamento é feito. Ricardo Oliveira subiu. Fez a falta do Brock. Falta para a zaga albinegra fazer a cobrança. Ainda bem. 50 minutos. 5 além do tempo regulamentar. O Gordiolo fofinho, né, Del Luiz? Está ali apreensivo. Tá. Querendo o fim do jogo, né, Del? E vai acabar, Jotinho. Acabou! E o Alvinegro vence. Tudo bem que foi sofrida a vitória. Mas vitória é vitória. Três pontos são três pontos importantíssimos para a permanência, para a luta do Ceará na permanência da primeira divisão. E se não é sofrimento, meu amigo, não é Ceará. Tem que ter sofrimento. Tudo é com sofrimento para a equipe do Ceará. Mas valeu. Vamos entrar aí no prorrogação, né, meu querido Britão? Muito bem, vamos ter uma hora para a gente conversar aqui no prorrogação, falando desse jogo, muita análise do nosso Wilton Bezerra para falar realmente nos pormenores desse jogo, desses 90, mais de 90 minutos, né? Quase 97, quase 100 minutos, né? De jogo nesses dois tempos, mas o Wilton vai ter tempo. Então, Luiz, aí na saída dos jogadores, né, Del Luiz? É, mas fica para a gente acompanhar, né, Jotinho? Amanhã no Bola ao Centro, né? Vamos acompanhar aqui os jogadores do Ceará, que vão falar sobre essa importante vitória, a importantíssima vitória do vovô em cima do Coxa Branca do Coritiba na Arena Castelão, com o gol do Eduardo, né? O Eduardo deu aí a vitória ao Ceará, um chute na cabeçada do Clebão, que bateu na trave, e aí o Eduardo acabou matando. Tem muita gente emocionada aqui, Jotinha, mandando mensagem dizendo que estava do seu lado. Aí você depois vai lá e corta a amizade com esse tipo de gente, ouviu, Jota? Mas o Ceará venceu e agora só pensa no próximo jogo contra o Botafogo. E aí, Jotinha, sabe quem pode estar à disposição? Não, Botafogo não, é Santos, né? Copa do Brasil agora. Isso. Pela Série A, que depois é o Botafogo. Mas pela Copa do Brasil, o Ceará joga na quarta-feira, 4 da tarde. O Felipe Vizeu pediu uma semana aí para trabalhar, para estar à disposição. Que como tá precisando o Ceará, aquele cara que faça gols, né, Jotinha? Que mate o adversário, né? E tomara que dê certo com o Felipe Vizeu. O Vina cumprimenta ali o Ricardo Oliveira, os dois saem batendo um papo. O Vina que fez, né, mais uma boa partida e foi escolhido o craque dos craques, Nijotinha. Pois é, rapaz. E quem começou a escolhê-lo foi exatamente o nosso Wilton Bezerra, que joga com a verdade. Olha, lembrando como é importante a vitória, né? O Ceará venceu 2-1, tudo bem, no sofrimento mesmo, né? 17º jogo do Ceará, o Ceará foi para a 8ª colocação. Claro que o Fortaleza, aliás, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. Ambos têm 22 pontos. Palmeiras é 9º e o Atlético Goianiense é 10º colocado. Aí, Ceará vai perder uma posição se der empate ou vitória de qualquer um. Eu vou torcer que o Palmeiras é que vença, né? Para deixar o Atlético atrás. O Corinthians tem 21 pontos. 11º colocado. Grêmio, 12º com 21 pontos. Também, só que o Corinthians já tem 18 jogos, o Ceará só tem 17. O Grêmio é que tem 16 jogos. 13º o Sport com 20. E tem o Bahia já com 19 pontos ganhos, 17 jogos na 14ª. 15ª é o Bragantino, que venceu hoje o Goiás 2-0. Já jogou nessa rodada, tem 19 pontos ganhos. O 15º, né, o Bragantino. 15º, 6º, o Botafogo. 19 pontos ganhos, já vai jogar ainda. O time do Vasco, 17º, com 18 pontos. Já está na zona do rebaixamento. O Vasco, né? 18º é o Atlético Paranaense. Tem 16 pontos ganhos em 16 jogos. O Curitiba, outro paranaense, vice-lanterna. 18 jogos, tem 16 pontos ganhos. E o Lanterna é o Goiás, com 11 pontos ganhos, né? Lá em cima, Internacional lidera 34 pontos ganhos, Flamengo segundo 34, terceiro Atlético Mineiro 31, quarto São Paulo 27, quinto Santos 27, sexto Fluminense 26 e sétimo é o Fortaleza 24. Eu havia começado da oitava até o vigésimo, agora cheguei até a sétima colocação, Fortaleza sétimo, 24 pontos ganhos. Essa vitória foi importante, apesar do time não ter jogado tão bem assim, né, meu querido Wilton Bezerra? Você vai ter tempo para falar, queria só que você falasse aí com o seu destaque, né, para depois você voltar com muito mais tempo, comentar. Nós temos até 10 da noite, 22 horas, nós estamos aqui no Prorrogação, viu, Wilton Bezerra? Ó, oh, vai ser ótimo para você, ficar até 10 horas aí, uma maravilha, né? É, o ideal seria a gente ter pelo menos a palavra do jogador, o Eduardo tá falando. É, mas nós estamos aqui com... Não tá dando certo. Tá dando certo. Amanhã o Eduardo fala. É, tá duro, hein? Tem que botar aí. Ainda tem um sinalzinho aí, né? Que ele anuncia dificuldade, né? É verdade. Pois é, então... Faz músicazinha aí a partir de 9h30. Vai animar essa torcida, né, meu filho? Não tem jogador falando, não tem treinador. Tá difícil fazer trabalho hoje. Aliás, antes da pandemia já era um problema, né? Acabou o negócio de vestiário, vem um jogador para falar, escalado, aquele que diga coisas que não comprometam. Está muito difícil para a reportagem. Mas eu diria, meus amigos, que é duro, né? Você está a essa altura, olha, para a oitava posição, 3 pontos importantes, a gente já sabia disso. Porque o Ceará, mais uma vez, seus jogadores, eles foram passageiros da agonia. Não pode, não precisa ser assim o tempo todo. Esse é que é o problema do torcedor do Ceará, eu já pude sentir isso. É porque os dois últimos anos, o time do Ceará fez uma força para ficar. E a coisa o ano passado foi muito mais dramática ainda. Então, enquanto o Fortaleza fez um belíssimo papel e está prestes a repeti-lo este ano, a torcida do Ceará, naturalmente, pela rivalidade recrudescida, essa torcida fica chateada. Porque, de repente, ela enxerga aquilo que a gente também enxerga. Você olha o Lima, e Lima entra no jogo, aí você, toda vida que ele entra, o que é que o Lima faz mesmo? O que é que o Lima faz mesmo? Infelizmente, o Wesley fez um segundo tempo bom por aí. O que é que ele contribui quando o Ceará o convoca do banco? Mas como não fazer... Perdão. Como não fazer isso se o time vem de uma jornada difícil contra o seu maior rival, desgastado fisicamente, já se temia isso, a realidade é essa, e aí tem que modificar. E essas modificações não ajudam. Então é uma situação muito difícil. O time deu sinais realmente de cansaço.